Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu queria fazer um teste para ver se todos estão ouvindo. Por favor, respondam pelo chat. Então, muito bem. Então, vamos começar. O que eu gostaria de explorar hoje com vocês é o tema dos obstáculos ao aprendizado e ao desenvolvimento intelectual de cada um. Esses obstáculos, especialmente no caso brasileiro, quase nunca são de ordem intelectual, quer dizer, nunca há um problema de incapacidade real, de inépcia, né? Eu tenho a impressão que a inépcia foi toda monopolizada pela classe dos professores universitários, políticos e jornalistas. Não sobrou para mais ninguém. Então, o restante da população pode se considerar imunizado contra, né, a inépcia profunda e irremediável. Então, nunca se preocupem com isto. Isto não é o problema. Mas, na sociedade brasileira, na cultura brasileira, há uma série de hábitos externos e internos, quer dizer, hábitos verbais, hábitos de pensamento e até hábitos de conduta que podem se tornar um obstáculo temível e quase quase invencível, não é certo? Uma boa parte do trabalho que vocês terão ao longo dos próximos anos, quando, na medida em que forem se esforçando para se tornar mais capacitados, mais atentos, mais eficientes na vida intelectual, uma boa parte do trabalho será você examinar a sua própria conduta, a sua própria alma, o seu quase quase o seu próprio subconsciente, para ver em que medida estes hábitos negativos estão aí grudados, imbricados no seu tecido interior, como uma espécie de gosma que gruda em tudo quanto é lado e imobiliza, né, a mente para as operações superiores do espírito, tá certo? Ao mesmo tempo, a observação desse fenômeno é já um estudo sociológico, de modo que vocês estarão ao mesmo tempo. O benefício desse exame é duplo. Por um lado, você vai estar se conhecendo a si mesmo e se livrando de obstáculos interiores. Por outro lado, você vai estar conhecendo muito bem a sociedade na qual você está. Quer dizer, eu não conheço nada mais útil para o estudo sociológico do que você observar esses hábitos e tendências, associações de ideias e preconceitos que estão, vamos dizer, grudados ali no fundo da sua alma, e você vê como a conduta das outras pessoas revela que elas têm o mesmo problema. E depois de você observar isso uma vez, duas vezes, três vezes, 100 vezes, e reparar que sinais do mesmo fenômeno aparecem documentados na literatura e documentados no próprio jornalismo, nas comunicações de massa, etc., você vai conhecer a sociedade em que você está, na medida em que você toma você mesmo como amostra ou como cobaia do seu experimento, né? Quer dizer, na hora em que a auto-observação, o autoconhecimento coincide com dados objetivos captados na sociedade em torno, aí você pode ter a certeza de que alguma coisa você está conhecendo efetivamente, que você está pisando num terreno firme. Então, trata-se ao mesmo tempo de um estudo sociológico e de uma atividade pedagógica, de uma atividade de aprendizado e de quase se diria hoje de autoajuda, mas não é bem autoajuda, é uma espécie de autotreinamento, de autoeducação, tá certo? É claro que eu não vou poder fazer numa aula um resumo desses vários hábitos, né? Eu posso assinalar um ou dois como exemplo, tá certo? Mas vocês, por si mesmos, vocês observarão muitos outros e aos poucos vocês tomarão consciência de quanto isto pode ser impeditivo ao desenvolvimento da inteligência. Então, Mas para chegar neste assunto, quer dizer, nesta análise desse composto brasileiro que pesa sobre as inteligências e as torna, por assim dizer, pesadas e grudentas, né? Eu vou me reportar a um polo de comparação situado 10 séculos atrás. Né? Todo mundo sabe que entre os séculos 12 e 13 a Europa passou por um florescimento intelectual fora do comum. Essa foi a época de Hugo de São Vítor, São Tomás de Aquino, John Duns Scott. Isso é um florescimento filosófico fora do comum, além de ser a época em que se construíram as grandes catedrais, que são, sem dúvida, a mais elevada obra de arte que o ser humano já conseguiu criar, tá certo? Sintetizando, de uma certa maneira, todas as artes numa obra única, né? Então, nem antes nem depois se encontra absolutamente nada de parecido. Quer dizer, a construção das catedrais implica, inclusive, alguns mistérios históricos jamais resolvidos com relação à técnica da construção. Sob certos aspectos, a gente repara que, sem equipamentos modernos, sem guindastes, né, sem equipamentos mecânicos de alta qualidade, como vieram a ser desenvolvidos só a partir do século XX, muito do que eles fizeram na época parece impossível e, no entanto, foi feito. Tá certo? Então, essas catedrais, elas são, vamos dizer, elas mesmas são um monumento à capacidade humana. Além de ser um monumento voltado a Deus e à eternidade, são um monumento a seus próprios construtores. Mas é uma prova de uma capacidade supranormal. Né? Ao mesmo tempo, existem vários depoimentos de que este florescimento, que aconteceu entre os séculos 12 e 13, é devido à longa preparação educacional das classes letradas da Europa a partir do século IX. Mas se nós procuramos, vamos dizer, documentos que atestem a grande alta cultura dos séculos 9, 10 e 11, nós praticamente não encontramos nada. Então, esse período foi geralmente considerado pelos historiadores, pela maioria dos historiadores, um período estéril, um período que não tem nada de muito notável e que se caracteriza justamente pelo contraste com a criatividade e a grandeza do período seguinte. Porém, como é possível que essa grandeza, esse florescimento de alta cultura, fosse preparado justamente num período, né, de pobreza, num período desértico da cultura em que nada se produziu? Então, durante muito tempo, essa chamada Renascença do século XII foi vista pelos historiadores como um fenômeno mais ou menos espontâneo e inexplicável. Quer dizer, de repente, aqueles camaradas que eram uns bárbaros, né, selvagens, que não sabiam nada, nada, que nada criavam, de repente deu uma explosão de gênio e eles criaram as catedrais, criaram a filosofia de São Tomás de Aquino, etc, etc. Só muito recentemente, vamos dizer, de uns 20 anos para cá, né, que os historiadores começaram a investigar seriamente o que que se passou nos séculos 9, 10 e 11. Tá certo? E o que eles descobriram é uma coisa absolutamente formidável. E hoje existem muitas obras sobre isto. Mas o que interessa para nós não é a pesquisa histórica. Eu estou dando isso só como exemplo para o que eu vou dizer depois. Quer dizer, o nosso foco aqui não é a história do século 9, 10 e 11, é a história de vocês mesmo. Né? Eu estou falando desse período só como polo de comparação. Então, alguns historiadores, nas últimas décadas, eles perceberam que havia aí um problema. Falaram, olha, nada pode surgir do nada, né? E se os próprios personagens envolvidos no grande renascimento entre aspas, cultural e artístico dos séculos XII e XIII, atribui os seus méritos ao ensino que receberam de seus antecessores? E se esses antecessores, por sua vez, não produziram nada que atestasse nenhuma grandeza especial, então aí temos um enigma, alguma coisa deve ter acontecido. Então, os historiadores começaram a vasculhar para ver o que, que era esse ensino dos séculos 9, 10 e 11. Tá certo? E o que eles descobriram é um negócio absolutamente fantástico. Eles notaram que este período que vai do século 9 até o século 12, ele é marcado por uma série de transições, entre as quais a da passagem do predomínio da cultura oral para a cultura escrita. Em segundo lugar, bom, deixa eu explicar uma outra coisa antes, espera aí. O que eles descobriram foi que, nesta época, o ensino não tinha nenhum interesse em produzir obras, mas em produzir pessoas. Quer dizer, o objetivo do ensino, você vê a profunda consciência pedagógica que esses camaradas tinham, o objetivo do ensino era produzir um determinado tipo de pessoa que fosse marcado por certas virtudes no sentido, não no sentido atual da palavra virtude, que virtude atualmente significa ser bonzinho, mas virtude no sentido antigo significa ter efetivamente um poder a mais. Né? A palavra virtude vem da mesma raiz da palavra vir, varão. Né? Então, essa educação era centrada, vamos dizer, no indivíduo, na formação da sua personalidade como um todo. E é por isso mesmo que dos poucos documentos que sobraram sobre educação nesta época, a maior parte diz respeito, expressa a admiração que essas pessoas tinham umas pelas outras. Né? Por exemplo, que os alunos tinham por um professor, tá certo? No qual enxergavam quase uma prova viva da presença de Deus, e também um infinito respeito que o professor, respeito e veneração que o professor tinha por seus alunos. Você não encontra algo parecido em nenhuma outra época da história. E quando você lê essas coisas, você fica realmente impressionado de como que eles conseguiram criar pela educação essas pessoas tão notáveis. Tá certo? Muito bem. Eles, em primeiro lugar, acreditavam que a virtude é ensinável. Tá certo? E que ela depende, esse ensino, depende da presença de um modelo vivo que atua sobre alvos vivos também. Então, é claro que a essência da educação se dá no encontro pessoal entre professor e aluno, tá certo? E não na transmissão de textos. Então, claro que podia haver algum exame de... Veja que coisa incrível, porque vulgarmente se imagina que todo o ensino medieval era apenas uma atividade voltada para textos, né? Decorar textos e produzir novos textos. De repente nós descobrimos que é exatamente o contrário, que mais tarde, de fato, se tornou assim. Depois do século XIII, né? Quer dizer, a escolástica depois do século XIII só lida com textos, né? A partir do século XIV até, digamos, até o século XVIII, onde você ainda vê, né, professores escolásticos trabalhando na base do culto de certos textos. Né? Porém, no início foi exatamente o contrário. O texto nem é um instrumento predominante, nem é um objetivo do ensino, mas ao contrário, o ensino está voltado para a pessoa. Esse ensino voltado para a pessoa visava a criar tipos humanos admiráveis que pudessem, por sua vez, servir de modelos para o restante da sociedade. Então isso quer dizer que quando nós vemos esses grandes personagens que surgem depois, como Santo Tomás de Aquino, Dan Scott, Hugo de São Victor, São Boaventura, eles não surgiram do nada. Eles receberam esta educação. Não é isso? Muito bem. Essa educação começava por constatar que o alvo inicial da educação não era a inteligência do aluno e nem mesmo a sua alma, mas o seu corpo. Porque eles entendiam o corpo humano como um sinal vivo da presença de Deus. Todos os corpos humanos. E diziam até mesmo que os anjos invejavam ao ser humano a posse de um corpo, porque eles não têm. Os anjos vivem num estado de beatitude, de felicidade, mas eles não têm corpo. E, portanto, eles não correm os riscos inerentes à vida corporal. Você não pode assassinar um anjo, você não pode bater no anjo, você não pode prender um anjo. Né? Mas o ser humano pode sofrer tudo isso. Então, o ser humano pode ter uma virtude que nem os anjos podem ter, que é a virtude do heroísmo, a virtude da coragem. Olha que coisa importantíssima. Só os seres humanos podem ter coragem. Os anjos não podem. Né? E que os anjos, de certo modo, né, guardadas as devidas proporções, invejam esta capacidade do ser humano. Não é inveja no sentido maligno. Eles não querem ferrar com a gente por causa disso. Não, mas eles gostariam de ter isso. Né? Então, eles vivem, por assim dizer, num estado de felicidade trivial, onde nada de mal pode lhes acontecer. E o ser humano não, quer dizer, o ser humano incorpora, tá certo? Esta virtude que é eminentemente divina da coragem, virtude exemplificada pelo próprio Nosso Senhor Jesus Cristo na crucificação, tá certo? Não só a coragem, mas a coragem, a paciência, a resignação, etc, etc. Né? Então, o corpo humano, nessa perspectiva, ele se torna precioso porque ele é um testemunho. Então, a educação tem de começar pela tomada de posse desse corpo. De modo que tudo nele, os seus gestos, a maneira de falar, as posturas, etc., etc., reflita a presença do Espírito. Isso quer dizer que o corpo não é jamais deixado por conta do mero automatismo vulgar. Quer dizer, os impulsos do próprio corpo, tá certo? Eles têm que ser submetidos e transfigurados pela intencionalidade. Quer dizer, cada gesto tem que expressar uma intenção. Esta intenção tem que ser consciente e tem que expressar um valor. Estão compreendendo? Ora, nós sabemos que na cultura brasileira a coisa que é mais menosprezada é justamente esta cultura do corpo. No Brasil você só encontra dois tipos de atitudes. Tá certo? Popularmente você encontra o desleixo total. Né? Isso quer dizer, onde os gestos são desordenados, eles expressam apenas, vamos dizer, o estado interno do corpo, quer dizer, o corpo está impelindo você a fazer, ou, por outro lado, você encontra uma certa rigidez, né, hierática, onde você entra em certos ambientes elegantes e você fica durinho para não cometer nenhum, não pagar mico, como se diz. Né? Ora, essas duas coisas são igualmente expressões da falta de cultura. Porque o que realmente interessa, tá certo, não é nem você deixar o corpo fazer o que ele quiser, e nem vestir-lhe uma camisa de força. O que interessa é transformá-lo num instrumento expressivo. Tão afinado, e ele usava a palavra afinado, como um instrumento de música. Ou seja, o seu corpo deve transmitir o que você quer transmitir. E o que você quer transmitir deve ser importante, valioso e digno. Então, veja você, nessa época, século 9, 10, 11, até o século 14, mais ou menos, havia dois tipos de escolas, além das universidades, que as universidades aparecem um pouco depois, né? que eles chamavam de escolas monacais, que eram nos monastérios, e as escolas catedrais, que eram junto às catedrais. Né? Então, eram como se fossem escolas que hoje chamaríamos secundárias. Né? Não chegavam a ser universidade. Mas quando nós vemos o que os camaradas estudavam lá, está infinitamente acima do que hoje se poderia encontrar numa universidade. Tá certo? Então, a coisa ia desde esse adestramento do corpo para afiná-lo, essa afinação do corpo, né? Até o perfeito domínio da língua latina e a compreensão profunda do sentido espiritual das escrituras. Quer dizer, pegava um sujeito analfabeto e levava até esse ponto. Mas começando sempre pelo adestramento do corpo. Tá certo? Então, quando nós comparamos isso, vamos dizer, com as normas de polidez que depois o mundo burguês veio a criar, tá certo? Nós aí percorremos toda a distância que existe entre a verdadeira natureza das coisas e um artificialismo absolutamente sufocante. Tá certo? Porque, embora este ensino do século IX implicasse uma infinidade de normas quanto à sua conduta, estas normas eram calculadas para atuar não como uma camisa de força, não como uma imposição externa, mas como uma afinação que ia tornar o seu corpo um instrumento perfeitamente expressivo. Não é isso? Uma vez eu li, eu não lembro onde eu li isso aqui, que diz que se nós víssemos o corpo de Deus, cada pedaço do seu corpo, mesmo os dedos dos pés, seriam tão expressivos quanto um rosto. Note bem, nós sabemos perfeitamente que nenhuma parte do corpo humano pode ser tão expressivo quanto o rosto. Você não pode saber qual é a emoção, a intenção de uma pessoa, senão você não olha o rosto e não vê os olhos. Tá certo? Mas, como disse, em Deus tudo são olhos. Tudo é expressivo. Claro que nós não podemos chegar a isto, mas nós podemos elevar o corpo humano até um nível de expressividade, tá certo? Que o torne digno de você se lembrar que aquilo é a presença de Deus. Né? E este era o objetivo deste ensino. Então, este ensino produziu essas pessoas absolutamente notáveis durante 3 séculos. E tudo o que se vê nos séculos XII e XIII em matéria de literatura, de filosofia, de arte, não é senão uma documentação atrasada, tá certo? De toda uma cultura que já estava se desfazendo, que já estava em extinção. Então é como se esses grandes artistas e filósofos dos séculos XII e XIII tivessem gravado em pedra e no papel os documentos das grandes virtudes humanas que já estavam desaparecendo. Ou seja, o apogeu da cultura medieval não é os séculos XII e XIII. Os séculos XII e XIII são a documentação de um apogeu que já passou. Está compreendendo? Ora, como eles estavam interessados em formar pessoas e não obras, é evidente que poucos documentos restam. Mas os poucos que sobraram são suficientes para nós entendermos o que se passou. Tá certo? E somente este conceito, vamos dizer, de adestrar o corpo do aluno para que ele se torne perfeitamente expressivo, e expressivo não de qualquer coisa, expressivo não de qualquer estado emocional que possa tomar conta dele, tá certo? Mas expressivo da sua mais elevada consciência. Só isto já nos mostra o que é a essência da verdadeira educação. A educação é isto. A educação é formar pessoas, tá certo? Não somente para adestrá-las nesta ou naquela habilidade em particular, mas para que se realize nelas aquilo que verdadeiramente define o ser humano. E o que define o ser humano é uma coisa muito simples. o ser humano é o único bicho capaz de pensar na infinitude. É o único bicho capaz de ter preocupações de ordem metafísica. E é o único bicho cuja inteligência transcende infinitamente, infinitamente, o seu campo de experiência sensível. Isto, vamos dizer, o que eu estou dizendo, é, por sua vez, é um dado de experiência. Nós sabemos que, desde que o mundo é mundo, o ser humano pensa sobre coisas que vão muito além do seu círculo de experiência e, com muita frequência, ele acerta. E esta é uma capacidade que nenhum bicho tem. Então, justamente este é o seu diferencial. Tá certo? Quando Aristóteles diz que o ser humano é o zoon logístico, quer dizer, é o animal que pensa e fala, não esqueçam que ele, essa palavra, o logos, não significa apenas o raciocínio humano, mas significa a própria ordem divina que estrutura o cosmos. Por mais que você recue na história da humanidade, você vê que alguma intuição de uma ordem transcendente as pessoas tinham. E se não tivessem isto, não poderiam sequer perceber a unidade do próprio mundo da experiência. Note bem que também nenhum animal tem isto. Eu mencionei, aulas atrás, o conceito de um biólogo von Uexküll, que criou o conceito Umwelt, o mundo circundante. Ele diz que cada animal só percebe um pedaço do mundo externo, um aspecto do mundo externo. E o que está para além daquilo não existe para ele de maneira alguma. Então, por exemplo, você não verá um urso polar se preocupando em como vivem as girafas na África, nem vice-versa. Quer dizer, para o urso polar não há girafas e não existirão jamais. Né? E para a girafa também não há ursos polares. Né? E se você colocar um perto do outro no zoológico, eles se interpretarão mutuamente como elementos daquele seu velho Umwelt, que é o único que eles conhecem. Por isso mesmo também há uma observação muito interessante do Ortega y Gasset, que diz que existem animais, na maior parte dos animais, estão adaptados para um tipo de ambiente, e se você os tira desse ambiente, eles sofrem ou morrem. Mas o ser humano, ele pode viver em todos os climas e em todos os ambientes, por quê? Porque ele não está bem adaptado em nenhum. Então, aqui nos Estados Unidos a gente vê isso. Você tem aqui as quatro estações do ano perfeitamente caracterizadas, em cada uma você tem uma espécie de incomodidade. Então, isso quer dizer que o ser humano não está vinculado a nenhuma circunstância em particular. Não é inconcebível que ele possa viver na Lua ou em outros planetas. Aliás, tem gente planejando isto. Então, isso quer dizer que desde que o mundo é mundo, você observa sinais de que o ser humano capta algo que vai além da sua experiência sensível. Capta algo de uma ordem subjacente ou transcendente. E é o fato de ele captar esta ordem que lhe permite encarar dentro dela o universo da experiência como unidade. Fora disso, ele não poderia. Então, isso quer dizer que quando você perde também o sentido da ordem transcendente, você perde a visão da unidade do próprio real. E você cai numa espécie de Umwelt. Então, digamos, o que que são desses cientistas materialistas que hoje dão tanto palpite, Richard Dawkins e outros? Eles são uma espécie animal que se recolheu a um Umwelt específico. Encarado de um ponto de vista evolucionário, né, isso seria uma involução terrível. Porque depois que o homem, né, já o ser humano provou a sua capacidade de transcender todos os aspectos específicos da experiência e elevar-se até o pensamento de uma ordem que transcende a experiência, vem alguém e nos fecha dentro, não só do campo da experiência, mas de um campo específico da experiência, que é o que eles chamam de experiência sensível. a qual eu já comentei numa outra aula e talvez volte a comentar depois. Então, vocês entendem que a simples existência dessa classe de pessoas representa uma grave crise da consciência humana. Representa um aspecto regressivo, uma espécie de nostalgia de um passado animal que jamais existiu. Porque não se concebe como um animal preso ao seu Umwelt, à sua circunstância imediata, poderia evoluir, entre aspas, e tornar-se capaz de conceber algo como ordem cósmica ou ordem divina. Então, é claro que esta capacidade, se ela foi infundida no ser humano, ela foi toda de uma vez. Não se vê como poderia chegar a uma evolução. Mais ainda, se nós observamos o que os primeiros filósofos, né, ou sábios egípcios concebiam desta ordem divina, nós vemos que nós não evoluímos muito em relação a eles. No máximo, nós temos mais documentos que foram legados por pessoas que tiveram a mesma visão, e nós podemos comparar, então, vamos dizer, a nossa visão seria mais diferenciada, mas substantivamente não é diferente da deles. Então, isso quer dizer que o homem é, por assim dizer, o animal espiritual, o animal metafísico, e é exatamente isto que o seu corpo deve transmitir. Se você tem lá as suas preocupações de ordem espiritual e metafísica, mas o seu corpo tem as dele próprio, e você permite que estas tomem a dianteira, você virou como um animal de duas cabeças. Você vira uma espécie de mistura, né, de Leibniz com um chimpanzé. E é exatamente este risco, hoje tão frequente, tá certo? Que a educação desse período histórico que eu estou mencionando visava a eliminar. Ela visava unificar o ser humano, tá certo? De modo que o seu corpo se transformasse, vamos dizer, num veículo dócil e expressivo para que as partes mais elevadas e mais sublimes da sua consciência pudessem se expressar através dele, de modo a tornar isso visível, por assim dizer. Vocês viram a que distância nós estamos das normas de polidez adotadas depois no mundo burguês, tá certo? Onde tudo o que se visa é fazer com que você não incomode os circunstantes. Ou seja, se você vê, por exemplo, uma cerimônia oficial ou uma recepção elegante, as pessoas têm que se comportar de uma certa maneira, onde elas, por assim dizer, não ocupem espaço, onde elas não incomodem. E esta é toda a preocupação. Quer dizer que todos vão ter que se comportar. Hã? Eita. Ah, então eu estava dizendo o seguinte, que quando surgem depois as normas de polidez do mundo burguês, elas visam apenas a fazer que cada indivíduo não incomode os outros, ou seja, que ele não pareça muito diferente dos outros, tá certo? Então, por exemplo, você imagina uma recepção oficial, por exemplo, numa corte da Idade Média, ou mesmo da Renascença, do mundo clássico europeu, e uma recepção burguesa hoje. Na recepção burguesa estão todos vestidos da maneira exatamente igual, todos vestidos de garçom. Não é isso? Ao passo que nessas outras épocas, cada um comparecia, vamos dizer, com as cores da sua família, com as armas da sua família, e estavam perfeitamente individualizados. Você ainda observa isso hoje em certas tribos ditas selvagens. Por exemplo, se você vê fotografia, procure a tribo Maasai na África, são os negões compridos, né, que são caçadores de leões, ou eram, hoje em dia, acho que não caça leão mais, acabaram com a festa. Então, e você olha o escudo de cada um, no escudo está escrita a história da família inteira. Você não tem um escudo igual. Quer dizer, isto é muito mais natural no ser humano do que vestir todos a mesma embalagem. Tá certo? Quer dizer que a educação, a polidez no mundo burguês é a inexpressividade obrigatória. Você não pode chamar a atenção, tá certo? E como todos têm que ser iguaizinhos, é claro que isto aí é baseado num princípio de autovacina contra a inveja, o que significa que a inveja está presente. Hã? Todos têm que vir iguais, ninguém pode estar mais bonito que o outro, porque se ficar um pouco mais bonito, todos teremos inveja. Por quê? Porque somos todos invejosos. Essa é uma confissão de que se você vê alguém, né, mais bonito, em vez de você admirar, você vai ficar com inveja. Quer dizer, já é uma confissão de que ninguém presta. Tá certo? Do mesmo modo, as normas de polidez, se você pega um livro de etiqueta, tá certo? Publicado entre o século XIX e o século XX, você vai ver que tudo aquilo é uma camisa de força, vestida assim para você não chamar atenção de maneira alguma. Nesse período, ao contrário, a ideia era tornar o ser humano perfeitamente expressivo. Olha, se vai ser expressivo, é claro que vai chamar a atenção, e o objetivo era chamar a atenção. Hã? Mas chamar a atenção como? Para o seu próprio umbigo, para o seu próprio ego? Não, porque a educação era toda voltada para fazer com que o seu ego baixasse a bola e se tornasse, vamos dizer, um espelho, um sinal da presença divina. Então, havia uma série de modelos corporais para as pessoas imitarem. Tá certo? E esses modelos eram de duas ordens. Você tinha os modelos profanos e os modelos sacros. Os modelos profanos eram os oradores romanos, oradores greco-romanos. Você vê que coisa absurda que é você dizer que inspirar-se nos modelos clássicos greco-romanos apareceu mais tarde na Renascença. Não, no século IX isso era um elemento essencial da educação. Tá certo? Então, você ler, por exemplo, Cícero e aprender a expressividade e a propriedade vocabular de um Cícero, né? Que não tem uma palavra fora do lugar, não tem uma palavra que soe falso, que soe errado, né? Não tem uma palavra que soe excessiva, que uma ênfase que apareça excessiva, tá certo? E por outro lado, você tinha os modelos sacros, que são os daqueles que foram sacrificados pela verdade, por exemplo, Sócrates e o próprio Jesus Cristo. Então isso quer dizer que o corpo, né, é visto como uma entidade que reflete as mais altas virtudes humanas e que as reflete ainda mais se ele for torturado, mutilado ou morto. Quer dizer, o corpo, todos nós vamos morrer, evidentemente, né? Só que a morte, para a maior parte das pessoas, é apenas um fato biológico. Mas a morte de algumas pessoas não é. A morte de Sócrates e a morte de Cristo são mortes exemplares. Onde esta morte afirma o primado da verdade espiritual sobre a mera existência corporal. E por isso mesmo, o corpo humano está ali não para ser, como é que se diz, ocultado embaixo de uma camisa de força, mas para ser mostrado como modelo. Então você tem toda uma etapa educacional, que é a aquisição do autocontrole necessário para que você possa escolher o que o seu corpo vai expressar. Assim como, você veja, quando o sujeito aprende a tocar piano, o que ele está fazendo? Ele está proibindo os seus dedos de executar os movimentos que eles querem executar. E os está obrigando a executar um movimento que a sua mente lhes impôs. Quer dizer que no início isso é bastante forçado. Porém, aos poucos, aquilo vai criando um tipo de espontaneidade superior, onde você já não sente nenhum esforço. Mesmo o sujeito que está tocando, o pianista, ele sente o esforço, evidentemente, mas quem vê não sente esforço. Quer dizer, se tornou uma espontaneidade expressiva de segundo grau. Então, por isso é que eles tinham a ideia do corpo como um instrumento, como se fosse um instrumento musical, que tinha que ser afinado. Tinha que ser afinado para que cada uma das suas expressões e dos seus gestos expressasse a totalidade da intenção superior que os inspirava. Está entendendo? Sem isto, meus filhos, vocês nunca vão aprender nada. Porque a inteligência humana ela é tão imensamente dependente do corpo, ao ponto de que o filósofo Alain costumava exemplificar isso, dizendo aos alunos, abra a boca como quem vai falar A e tente ao mesmo tempo pensar o som de U. Depois de algum tempo, com muito esforço, você consegue. Isso quer dizer que conforme a posição do seu corpo, conforme o tom da sua voz, conforme o seu olhar, etc., etc., você está impedido de entender certas coisas. Agora, na cultura brasileira, nós temos a coexistência de dois elementos que são igualmente antagônicos à inteligência. Nós temos, vamos dizer, a expressividade animal absolutamente descontrolada, tá certo? E, por outro lado, nós temos em certos ambientes a camisa de força da polidez burguesa que é imposta aos seus gestos, às suas palavras, etc., etc., etc. E nós temos que transcender essas duas coisas, né? Você tem que escolher os valores nos quais você vai acreditar, escolher os objetivos da sua vida, escolher o que que você cultua, né? E você tem que gradativamente transformar o seu corpo num instrumento capaz de tocar essa música. Isso implica, é claro, um grande autodomínio, uma grande capacidade de concentração. Se nós tivéssemos um ensino totalmente presencial, onde os alunos tivessem aqui ao meu alcance, né, seria outra coisa, mas nós não temos. Então nós vamos ter que usar alguns artifícios para isso, né? Uma disciplina que eu recomendo por desenvolver altamente a concentração é o Tai Chi. Você praticar o Tai Chi durante anos, tá certo? Você se torna capaz de determinar a sua conduta exterior mesmo quando você esteja sentindo muita dor. Veja, a dor normalmente toma posse do corpo e você faz o que a dor quer e não o que você quer. E você, como diz, paga o mico, é? Por causa disso. Hein? Então, eu aqui tenho várias testemunhas, minha mulher tem testemunha aqui, né? Pergunte-se nos momentos de dor, eu perdi a compostura. Jamais. Por quê? Devo isso a Tai Chi. Porque você pode estar sofrendo uma dor horrível, mas você não é obrigado a pensar nela. Você pode continuar pensando em coisas que são superiores à dor. Quer dizer, a dor não precisa tomar conta da sua mente. Certo? E se você concentra em outras coisas, você pode impor ao corpo uma certa compostura, mesmo nos piores momentos. De não deixar que o corpo expresse, vamos dizer, a sua própria dinâmica, tá certo? Mas que ele sempre, né, que é a mesma coisa que você deixar um instrumento tocar a nota que ele quiser. É isso que você faz? Você compra um piano para você tocar qualquer nota? Não, é para você tocar as notas que combinem de acordo com a música, né? Então, o nosso corpo também, tá certo? Você não pode deixar que ele escolha as notas, é você que tem que escolher. Você nunca pode esquecer que o nosso corpo é formado de elementos que vêm do mundo exterior. É formado daquilo que você comeu, né? E é formado de acordo, vamos dizer, com uma fórmula hereditária que de fato você desconhece, você não conhece todos os seus antepassados, né? Como dizia o Dr. Zondi, né? Cada um carrega em si milhares de antepassados, cada um exigindo que você o imite, que você repita o destino dele, por assim dizer. E isso forma, vamos dizer, uma massa de tendências contraditórias que cabe a cada um de nós dominar e administrar para os nossos próprios fins, desde que nós saibamos escolher esses fins, né? O que existe ao mesmo tempo de desordenado e de demasiado rígido na conduta brasileira reflete-se na linguagem das pessoas. Hoje, quase, eu leio muita coisa que aparece no Orkut, em blogs, etc., para ver como as pessoas estão escrevendo, né? E eu reparo o seguinte: por um lado, não há mais o mais mínimo senso da propriedade vocabular. Nada, nada, nada. Perderam completamente. Quer dizer que as coisas já não são designadas pelo seu nome mais apropriado, mas por algum outro nome parecido. Por exemplo, se um sujeito expressa uma ideia que é diferente da ideia da maioria, dizem que o sujeito é polêmico. Mas se ele fizer com o Mike Tyson e jogar uma geladeira na sogra, também dirão que ele é um sujeito polêmico. Então você vê que a palavra polêmico virou, né, uma espécie de coringa. Ela entra no lugar de qualquer outra coisa. Como é possível isso, né? Por exemplo, se confunde um sujeito, por exemplo, se chama de polêmico um sujeito que levanta polêmicas e um sujeito a respeito do qual existe uma polêmica. Então se confunde, por exemplo, o sujeito polêmico com o controvertido. Controvertido quer dizer uma pessoa a respeito da qual circulam muitas opiniões divergentes, né? Eu diria, por exemplo, que com o Michael Jackson, ele não é polêmico, ele é controvertido. Porque ninguém o entende, então cada um tem a sua hipótese a respeito do Michael Jackson, né? Tá certo? Mas você, quando diz que o Michael Jackson é polêmico, eu digo como? Ele nem participou de polêmica alguma e nem existe uma polêmica específica a respeito dele. Existe uma controvérsia. Não é isso? Então, eu ansiosamente eu tenho procurado a palavra controvertido no lugar da palavra polêmico e não a encontro. Esse é só um exemplo que eu estou dando. Uma coisa sempre confundida com a outra. Vamos dizer, a regra máxima da boa escrita, no que diz respeito à seleção de palavras, é você sempre preferir o termo específico em vez do termo genérico. Então, agora, quando você não sabe o termo específico, você usa o termo genérico, né? Como criança que eu, né, lembrei para vocês, a minha filha Leila, quando era pequena, todos os vegetais para ela eram batatas. Tá certo? Então, nós quando aprendemos uma língua estrangeira também é a mesma coisa. Tá certo? Nós sabemos apenas uma palavra para designar uma infinidade de coisas diferentes e nós apelamos sempre à mesma palavra. Só que quando você começa a escrever coisas que se destinam a ser lidas por um público, você não tem mais o direito de fazer isso. Você tem que buscar a palavra exata. Ora, quando não há a palavra exata, o que acontece? Você tem a impressão de que você não disse o que você queria dizer. Então, o que é que você faz? Você enfatiza e aumenta. A sua impressão é correta, quer dizer, você de fato não disse o que queria dizer. Mas você voltar a dizer a mesma coisa com pequenas variações, enfatizando e aumentando, aumentando, aumentando, não vai produzir nada, só produz um efeito cômico, né? De diferença entre a importância que você parece estar dando àquele negócio e a importância que a coisa realmente tem. Não é isso? vamos dizer, esta ênfase deslocada, ela se transformou no Brasil numa verdadeira marca de estilo dos jornalistas profissionais. Não estou falando da juventude que escreve. Outro dia me apareceu o Paulo Henrique Amorim comparando, dizer, o governo de Honduras ao nazifascismo. Digo, peraí, quantos campos de concentração tem em Honduras? Né? Quantas pessoas foram fuziladas, né? Ou colocadas em trabalhos forçados por causa de ideias políticas? Nenhuma. Então, o que há de comum? Não há absolutamente nada. Há o fato de que o seu Paulo Henrique Amorim, ele quer mostrar que as pessoas são odiosas, mas como ele não tem as palavras para dizer isso, ele apela à primeira figura de linguagem que lhe ocorreu, que é constituída de mero exagero, mero hiperbolismo, tá certo? Histérico descontrolado. Praticamente todo mundo escreve assim no Brasil hoje. Isso é horrível, horrível, horrível, horrível. Para quem formou a sua mentalidade lendo grandes escritores e vendo a preocupação que os bons secretários de redação e editores de página tinham com a linguagem 40 anos atrás, isso é uma coisa assim tão, tão, tão, tão, tão deplorável. Por exemplo, eu me lembro quando eu comecei no jornalismo, eu tinha lá um editor-chefe que se chamava Ciro Franklin de Andrade, e o Ciro ficava com um lápis, né, corrigindo as nossas matérias, e quando alguém escrevia alguma absurdidade, ele recortava aquilo e grudava num mural com o nome do autor, para expô-lo à execração pública. Né? Depois de você aparecer no mural umas 3 ou 4 vezes, você começava a prestar atenção no que estava escrevendo. Hoje em dia simplesmente não há mais isso. Se você pega, por exemplo, as pessoas que são os chefes de redação, ou mesmo o ombudsman, quer dizer, o sujeito que é o crítico interno do jornal, você vê que os caras não sabem escrever. E eles não sabem que não sabem. Eles não têm a menor ideia que não sabem. Por quê? Eles escrevem para outras pessoas que pensam igual a eles. E que aceitam esses códigos. Então, quer dizer, são iletrados escrevendo para iletrados. Ora, se você entende a relação que existe entre consciência moral e inteligência, e a relação que existe entre o hábito corporal e a consciência moral, você entende que num país onde não haja um certo número de pessoas que possam servir de exemplos vivos de alta cultura e seriedade, claro que a moralidade vai cair. É? Por exemplo, eu sei por experiência que o nível de moralidade aqui nos Estados Unidos é infinitamente mais alto do que no Brasil. Isso a gente observa em tudo. O número de americanos bem-intencionados é uma coisa incrível. Mesmo os mais burros, mesmo o esquerdista, mesmo o comunista, tá certo? Ele tem aquela preocupação de fazer a coisa certa. Ele pode estar completamente enganado quanto ao que é certo e errado, mas esta marca da boa intenção você observa em tudo quanto é lugar. Mas, por outro lado, você observa certos exemplos públicos que não têm similar no Brasil. Né? Eu me lembro, por exemplo, quando o Ronald Reagan levou um tiro. E qual foi a primeira atitude dele? Botaram ele na maca, levaram para o hospital, e estava uma enfermeira lá, a enfermeira deu a mão para ele, né, para dar um apoio. E ele vira para ela e pergunta assim: a Nancy sabe de nós? Quer dizer, o senhor está ali morrendo, ele faz uma piada. Hã? De o que é isto? Hã? Isto aqui você via exemplos disso no resto do mundo. Em outras épocas, por exemplo, o rei Luís XV, ele levou uma facada, o sujeito o esfaqueou, e ele muito polidamente informou seus assessores: aquele cavalheiro acaba de me esfaquear. Assim. Entendeu? Esses exemplos de autodomínio, contrastem isso com o nosso presidente chorando de autopiedade porque ele foi um menino pobre no Nordeste. E vocês vão ver a diferença abissal, né, de duas culturas. E vocês vão entender também por que que o Brasil, mesmo que o Brasil se torne o país mais rico do mundo, ele não será uma potência dominante jamais. Porque tem a mentalidade do lumpen proletário. É claro que a mentalidade do bebê chorão já entrou aqui. Tem sempre, quer dizer, nos anos 60, teve um jornalista brasileiro chamado Emil Fará, que escreveu um livro chamado O País dos Coitadinhos, que era o Brasil, né? Então eu digo, aqui os Estados Unidos estão aprendendo rapidamente a virar o país dos coitadinhos. Quer dizer, isso que eu estou falando é uma coisa que está declinando aqui, que se eles não tomarem cuidado, vai virar o país dos coitadinhos mesmo, né? Então, aí nós temos o nosso presidente, que jamais foi um menino pobre, né? O presidente americano, jamais foi um menino pobre, e que tem que ser tratado como se fosse um menino pobre, que tem o direito de ser presidente, porque, né? Baseado no princípio do Dama por um dia. Tá certo? Isso é uma coisa extremamente grave, mas está acontecendo aqui. Mas quem é que tem que dar o exemplo para a sociedade? Não são os políticos, em primeiro lugar. É claro que o exemplo tem que vir da intelectualidade. São os verdadeiros formadores de opinião. Não formador de opinião imediata, que são jornalistas, radialistas, etc. Mas o formador de opinião a longo prazo. Os camaradas que ocupam os postos numa redação de jornal hoje, eles foram formados por professores universitários. De maneira que eles são o reflexo da educação universitária que eles receberam. Não é isso? Então, no Brasil você observa essa mistura, essa coexistência, né, de populismo e de rigidez hierárquica, né? E as pessoas passam de uma coisa a outra com a maior facilidade. Quer dizer que o mesmo sujeito que é totalmente descontrolado, totalmente brega, como se diz, de repente ele começa a fingir que ele é uma pessoa muitíssimo educada, tá certo? E que ele não tolera, por exemplo, um palavrão ou uma piada suja. Quer dizer, e tudo isso é tão feio, é tão feio, tão feio. Agora, pensem o efeito que isso pode ter sobre as suas almas. Por exemplo, outro hábito que se tornou disseminado no Brasil nos últimos 20 anos é o da indignação fingida. Quer dizer, o sujeito, para mostrar como ele é bom e maravilhoso, ele tem que encontrar outro que pareça pior do que ele, e ele tem que se mostrar indignado, chocado com a má qualidade do outro. Então, isso quer dizer que a expressão de indignação, ela tem que ser enfatizada artificialmente. Quer dizer, você tem que se mostrar muito mais indignado do que você realmente está. Só que se você começa a fazer isso, você começa a representar indignação, você acaba ficando indignado mesmo. E os seus sentimentos ficam desproporcionais à realidade. Eu, esta semana, observei entre alunos do meu curso uma polêmica a respeito de uma pequena quantia em dinheiro. E vi que aquilo foi num crescendo de indignação mútua, que sinceramente eu digo, me envergonhou. Se você se habitua, vamos dizer, a esse negócio de você enfatizar a sua indignação, você acaba ficando indignado por causa de picuinhas. Então eu vou dar um exemplo, não é pra, não, eu não tô aqui. Meu objetivo ao dar esse exemplo não é mostrar para vocês como eu sou bonito, gostoso, não é. Mas é apenas para dizer que, olha, o que eu estou ensinando eu faço. E isso tem que ser rigidamente assim. Quer dizer, você tem que ser aquilo que você fala. Eu não sou um portador de todas as virtudes, mas algumas eu tenho porque eu decidi que eu vou ter e não vou viver sem elas. E este autocontrole, né, na indignação, é uma coisa fundamental. Falei, jamais direi de um outro o que eu não diria de mim mesmo se eu fizesse a mesma coisa. Isso eu decidi há mais de 30 anos e isso aí eu cumpro. Outro dia veio um sujeito aqui dizendo que precisava de 3 mil dólares emprestado. Eu não tinha os 3 mil dólares. Eu empenhei o meu carro para emprestar os 3 mil dólares para o cara. E o sujeito não me pagou. Pergunta para quem vive aqui se eu fiquei bravo com ele. Nem um minuto. Eu já me tornei incapaz de ficar bravo por nenhum prejuízo pessoal que as pessoas me causem. Isto, eu não nasci assim. Se ele fizesse isso comigo aos 20 anos, provavelmente eu faria um discurso, né? E falaria da ética. É um discurso ético, tá certo? Mas depois eu aprendi que isso é palhaçada. Tá certo? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Qualquer tipo de expressão de indignação por pequena coisa está proibida neste curso. Se vocês quiserem fazer isso, façam longe dos meus belos olhos. Porque numa coisa dessa, não interessa quem tem razão. Querer ter razão aí já é errado. Quando Goethe disse, antes a injustiça do que a desordem, foi exatamente isso que ele quer dizer. Se você não é capaz de sofrer pequenas injustiças com elegância, você não é um cidadão preparado para a vida em sociedade. Pequenas e até grandes injustiças. Eu só fico indignado quando o sujeito fez, aquilo que o sujeito fez contra mim, ele está fazendo ao mesmo tempo contra Deus ou contra valores altíssimos. Mas olha, não foi Deus quem emprestou 3 mil dólares para o cara. Fui eu. Apenas eu. Então isso quer dizer que o sujeito fez uma infração apenas contra mim. Não ofendeu nenhum valor sublime. Então, se nós pudermos modular a nossa indignação conforme a altitude dos valores em jogo, o que que nós teremos feito em nosso próprio benefício? Em primeiro lugar, você vai afinar a sua consciência de valores, que é uma coisa absolutamente fundamental, até para você ler um poema e saber apreciá-lo. Se a sua máquina perceptiva não está afinada para perceber diferentes escalas de valores, meu filho, você jamais vai perceber a diferença entre Paulo Coelho e Camões. Então, isso quer dizer que a indignação por pequenas coisas danifica a sua, não só a sua moralidade, a sua personalidade, não somente a torna feia, mas danifica a sua inteligência. Então, como nos últimos 20 ou 30 anos, houve no Brasil uma espécie de culto à indignação, de modo que a indignação se tornou, vamos dizer, o exemplo do sentimento mais alto que as pessoas têm. Quer dizer, qualquer mafioso ou gangster, se ele aparece indignado com alguma coisa, parece que ele é uma grande pessoa. E, estudando essas coisas da educação no século IX, nós vemos que o dano que esse tipo de hábito pode fazer a uma inteligência humana é irreparável, irreparável. Então, é preciso, não sei se vocês repararam, alguns aqui talvez ouçam o meu programa Throat Speak, e lá tem muitos palavrões. Não sei se vocês repararam que cada vez que eu digo um palavrão, esse palavrão tem uma subcorrente irônica, humorística. E que naquele momento, ao proferi-lo, como que me transformo num outro personagem, do qual eu mesmo estou rindo. Esse personagem é, evidentemente, o Alborguete. Então, naquele momento, para aqueles fins, eu me transformo em uma borghetti, consciente do elemento cômico que a coisa tem. Se não, meus filhos, eu jamais diria um palavrão. Por quê? Se eu disser, o palavrão brotou do meu coração espontaneamente, irrefreavelmente, falando, então eu tenho que ser internado, então eu estou louco, porra. Está entendendo? Por quê? Gente, eu sou um escritor profissional, né? E um conferencista, um orador profissional. Eu tenho que ter um controle da minha linguagem, eu tenho que dizer o que eu quero, e não o que um estado orgânico passageiro ditou para mim. Então, é evidente que para o ouvinte tosco, despreparado, essa diferença escapa. Mas alguns percebem. Quantos alunos já não me escreveram e falaram, puxa vida, mas esses palavrões são de uma exatidão extraordinária. Eu falo, são sim, foram calculados para isso. O uso deles é no momento certo, para a finalidade certa, para criar um certo efeito. E está lá, estão cumprindo o seu papel. Então, isso quer dizer que quando eu falo, vamos dizer, do autocontrole, eu não estou falando dessa camisa de força burguesa. Eu jamais aceitaria isto. Eu não faço questão de parecer uma pessoa educada pelos padrões de hoje. Mas algum padrão ideal eu tenho em vista. Né? Então, longinquamente, é esse padrão do ensino medieval. Longinquamente, quer dizer, eu só não pretendo ser uma cópia dele. No máximo, eu sou uma caricatura remota. Né? Então, mas nós podemos continuar tendo este padrão como nosso ideal. Cada um de vocês deve ter isso. Tá certo? Então, pensem, por exemplo, né, a voz com que vocês falam. O que que a sua voz transmite? Eu sei que a maior parte das pessoas hoje, quando elas falam, o que elas transmitem é somente insegurança. Como se estivessem todas aterrorizadas e em dúvida o tempo todo. Digo, mas se esse é o tom da sua voz, o que que você tem o direito de exprimir com esse tom? Somente a sua dúvida, a sua perplexidade, né? E não pretensa certeza nas quais você não acredita de maneira alguma. Não existe nada mais deprimente do que uma pseudo-certeza enfaticamente repetida ou gritada para disfarçar a incerteza do seu coração. Então, esta aqui é uma norma. Quando você não sabe, quando você está incerto, veja se tem, se você está inseguro. Repare, essa insegurança pode ser preciosa. Por quê? Porque ela expressa a verdadeira experiência que você está tendo do assunto. É o que você realmente sente, é? Então, se você está incerto, é porque você não sabe. E se você não sabe, o que é que você tem que dizer? As duas palavrinhas mágicas. Não sei. Qual é o problema de dizer não sei? Só dizendo não sei muitas vezes é que um dia você vai poder dizer sei. É? E dizer, isto não é uma opinião minha, eu estou dizendo porque eu sei. Então, você vai aprender a distinguir a certeza da incerteza. Essa é outra coisa que também eu vejo que está totalmente ausente da cultura brasileira. As pessoas não sabem perceber quando elas têm certeza e quando estão incertas. Porque, em geral, elas proclamam certezas absolutas, mesmo no instante em que elas dizem que não há certezas absolutas. Tudo isso para quê? Para fingir uma segurança. E por que fingir segurança? Porque o brasileiro é hoje talvez o povo mais inseguro do mundo. Ele é inseguro por quê? Por um lado, ele sabe que ele pode, na rua, ser atingido por uma bala perdida. Mas que, por outro lado, ninguém na sociedade admite que está numa situação apocalíptica. Há por toda parte um fingimento de normalidade. Aqui, por exemplo, quando nos Estados Unidos, quando chegou assim, 10 mil pessoas morreram no Iraque, pô, já era um escândalo público. Diz, pô, 10 mil pessoas, muita gente. Eu no Brasil moro 50 mil por ano, mas não se pode dizer que o país, vamos dizer, está inseguro. Então existe essa afetação de segurança pública contrastada com a insegurança individual, produz uma situação, uma tensão interna insuportável. As pessoas tentam sair dessa tensão proclamando certezas que não têm. E enfatizando essas pseudo-certezas com palavras cada vez mais veementes, com vista a criar uma segunda realidade feita somente de palavras. Então, se existe o princípio da propriedade vocabular, existe também o princípio da propriedade da ênfase. Então, um dia minha filha Inês estava aqui, a gente estava pregando os pregos com a pregadeira, né, hidráulica americana, né, que é uma máquina do poder extraordinário, e ela inadvertidamente acertou um prego no meu dedo, né. Daí ela viu o sangue sair e ela começou a chorar, né. E estava chorando demais. Daí eu falei, minha filha, se você chora assim porque você pregou um prego no meu dedo, quanto você vai chorar quando eu morrer? Você não vai conseguir chorar mais do que isto. É claro que ela parou de chorar. Né? Então, isso é o que você tem que pensar também. A sua expressão emotiva, ela tem que ser proporcional à verdadeira emoção, a não ser que você pretenda dar um efeito irônico e cômico, fingindo uma emoção a mais justamente para mostrar quanto aquilo é ridículo. Tudo isso que eu estou falando, eu não estou dando aqui um manual de boas maneiras. Eu estou dizendo essas coisas porque elas são fundamentais para ajustar a sua percepção à realidade das coisas. E a percepção ajustada à realidade das coisas é a base da inteligência filosófica. Está entendendo? Foi porque as pessoas foram treinadas nessas coisas durante 2 ou 3 séculos que depois, quando chega no século XII e XIII, aparece aqueles camaradas capazes de perceber distinções finíssimas, distinções lógicas que normalmente ninguém perceberia. E que você vê ali em Santo Tomás de Aquino, em Dan Scott, e nos escolásticos, até muito tempo depois, né? Soares, já 3 séculos depois, ainda tem essa percepção. Né? Quando você vê alguns escolásticos, até do século XX, André Marc, nós temos um aluno chamado André Marc, mas não é ele, é um filósofo, grande filósofo escolástico do século XX, chamado André Marc. Isto não veio do puro cultivo da inteligência raciocinante, isto veio do coração das pessoas, veio da sua realidade. Ora, o que nós estamos precisando mais urgentemente no Brasil é uma galeria de pessoas que deem um exemplo público de outra maneira de falar, outra maneira de ser, outra maneira de pensar, outra maneira de atuar nas coisas públicas. E que, em vez de ficar bradando ética, ética, ética, ética, elas mostrem alguma coisa. Não é isto? Desde o início do curso, eu insisto, vamos dizer, nessa virtude da sinceridade. Essa é a virtude básica da inteligência. Você tem que dizer as coisas tal como você está percebendo, nem mais nem menos. Isso é muito difícil. Exige, primeiro, que a sua memória seja fiel à sua percepção. Ou seja, que você se lembre daquilo que você percebeu e não de uma outra coisa parecida que você, por analogia, pegue. Não é isso? Em segundo lugar, exige o domínio da linguagem, que está cada vez mais deficiente no Brasil. É trágico você ver o que está acontecendo na linguagem brasileira. É trágico, sobretudo quando a gente vê assim, as novas gerações. Não acreditem jamais que usando a linguagem atual da sua geração vocês vão conseguir alguma coisa, porque esta é a linguagem da impotência, esta é a linguagem que todo mundo fala e ninguém ouve. É? Muitas vezes a gente vê as pessoas usando os mesmos recursos linguísticos dos outros, porque são os recursos usuais, e elas acreditam que vão ser muito persuasivas assim, mas não vão. Reparem que nesses debates que circulam por internet, sobretudo, todo mundo fala e ninguém ouve. Hã? Então, mas isso é a antipersuasividade. Agora, se você vai e diz a coisa exata, né, todo mundo presta atenção. Porque isso destoa de tal maneira do tagarelice geral. Porque tem ali alguma substância, tem alguma coisa real. Quer dizer, este predomínio da realidade, esse predomínio do objeto do qual você está falando, essa é outra coisa que eu sempre insisto nos meus cursos. Falo, aqui, o centro da coisa não é nem o professor, nem o aluno, é o do que nós estamos falando. Quer dizer, o objeto é soberano. É a ele que nós devemos. O assunto, ele é soberano, é a ele que nós devemos a nossa obediência. Tá certo? Então, em primeiro lugar, eu recomendo alguma disciplina corporal, especialmente o Tai Chi, que desenvolve muito a concentração e a paciência. A paciência é absolutamente fundamental. Quer dizer, o que é a paciência? É a capacidade, por exemplo, de você ficar parado durante horas. É a resistência ao tédio. Então, nisso aí eu fui treinar desde moleque, porque como fiquei doente muito tempo, eu não podia fazer nada. Não dá para levantar da cama e fazer nada. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que tratar de me divertir em pensamento. Pensar alguma coisa, pelo menos pensar alguma coisa, já que eu não podia fazer nada, pelo menos pensar alguma coisa interessante. Isso é um bom exercício. Mais tarde, quando eu arrumei meus primeiros empregos horrorosos, tá certo? E eu queria ser um escritor, mas eu não tinha nem tempo para isso, então o que eu fazia? Eu escrevia imaginariamente. Eu escrevia e guardava os meus textos na minha mente. Até hoje eu faço isso. Eu primeiro escrevo na minha mente, depois eu falo e depois eu escrevo. Quer dizer, quando eu escrevo, a coisa está pronta. Isso é excelente exercício. Por exemplo, você quer dizer alguma coisa, pense as palavras que você vai dizer e guarde-as na cabeça, não as escreva. Repita uma vez, duas vezes, três vezes. Outro exercício excelente. Decore poemas. Adotem, a partir de hoje, adotem como prática decorar um poema de qualquer língua por mês. Mas escolha coisa boa, nada abaixo de Shakespeare e Camões, pelo amor de Deus. Então, vou passar um exercício. Durante este mês, eu vou dar um mês inteiro, vamos começar com um pouco de exigência. Hein? Decorem o soneto de Camões que começa com a linha "Transforma-se o amador na coisa amada". Decorem este mês. Então, nós vamos decorar um por mês. Os poemas decorados, eles viram para você um repertório de recursos linguísticos que mais tarde lhe serão úteis. Tudo que você coloca na memória produz analogias, produz filhotes. E muitas vezes, você escrevendo, você produzirá certas frases que vão ter uma vaga ressonância camoniana. Isso se não for uma alusão. Por exemplo, eu preparo que no Brasil ninguém mais sabe o que é uma alusão. Uma alusão significa você fazer uma frase igual ou similar à de um autor conhecido, sem citar o nome, porque você presume que o seu leitor conhece e reconhece a alusão. Não é isso? Então, por exemplo, se você usa a expressão selva escura, você não vai dizer selva escura como dizia Dante, porque isso evoca imediatamente o primeiro terceto da Divina Comédia. Não é isso? Então, o número de frases que podem servir de alusões depende da existência de um público leitor apto a percebê-las. Mas a ignorância do que seja a alusão chegou no Brasil a tal ponto que até pessoas cultas se tornaram incapazes de perceber alusões. Eu me lembro que o Fernando Jorge escreveu um livro contra o Paulo Francis, acusando-o de plágio. Daí foi ver o que era o plágio, era um monte de alusões que ele fazia. Então, se o Paulo Francis dizia assim, ser ou não ser, eis a questão, e não dizia, como dizia Shakespeare, o cara chamava de plágio. Eu digo, mas não é possível, quer dizer, a alusão é um mecanismo usual, clássico da literatura. E ela só funciona se você não mencionar o autor. Não é isso? Então, agora, todas as alusões vão ter que ter uma nota de rodapé, né? Shakespeare, tal peça, né? Página tal. É um absurdo isso aí. Ora, se as pessoas não percebem alusões, elas também não percebem figuras de linguagem. E, frequentemente, não percebem a distinção entre a linguagem direta, literal, e uma figura de linguagem. Portanto, a figura de linguagem começa a valer como se fosse uma coisa literal. O exemplo esse do Paulo Henrique Amorim, quando ele diz que o governo de Honduras é o nazifascismo, é uma hipérbole tão hiperbólica que chega, né, ao limite já da demência, da alucinação. Tá certo? Mas eu pergunto, quantos percebem isto? Hã? Por exemplo, a desproporção no uso da linguagem equivale à desproporção nos sentimentos e, portanto, à desproporção na percepção. Eu me lembro, por exemplo, que quando foi preso um juiz corrupto, o famoso juiz Lalau, ele tinha desviado ali 100 milhões. Né? A nação inteira ficou tão indignada com o juiz Lalau, mas foram, sabe, tempestades de palavras, né? Expressando indignação, tinha gente que chorava de indignação por causa do juiz Lalau. Né? Eu digo, mas depois, quando prenderam o Champinha, ninguém ficou tão indignado assim. Quer dizer que você roubar um dinheiro é muito pior do que você, né, matar, estuprar, etc, etc. Eu digo, então, a alma do povo está completamente torta. Eles perderam toda a noção de hierarquia. Por quê? Porque a revolta contra o corrupto é pública. Ela é fomentada pelos próprios políticos que querem, vamos dizer, se erguer, né, caminhando sobre as ruínas dos seus antecessores. É fomentada, vamos dizer, pelos jornalistas que querem enfatizar o seu posto de fiscais da moralidade pública, né? É enfatizada pelos atores e atrizes, pelo pessoal do show business, que está aí para fingir mesmo, cuja profissão consiste em fingir. E o povo vê tudo isso e ele começa a graduar os seus sentimentos pelos sentimentos desses modelos. E é por isso que eu digo, nós que estamos estudando, nós que estamos criando uma nova camada intelectual, nós temos que ser outros modelos. E a primeira coisa que nós temos que expressar, que tornar visível, é a proporção entre o fato, o sentimento e a expressão. Porque se você, perante uma notícia do juiz Lalau, você chega à última ênfase da indignação, como é que você vai fazer para se expressar se alguém entrar na sua casa e matar toda a sua família? Você não terá palavras, né? Então, essa desproporção é uma das coisas mais feias que tornam a cultura brasileira eminentemente caricatural. Claro que a caricatura tem o seu lugar, mas não a caricatura involuntária. O humorismo é ótimo, mas quando ele é involuntário, né, ele é duplamente cômico, né? Mas ao mesmo tempo é patético. Por exemplo, né, o nosso presidente chorando porque o Brasil foi escolhido para a sede das Olimpíadas, me comove? Não, a minha arranca risos. Então, o homem não chora porque morre 50 mil brasileiros por ano, mas chora por causa do negócio de esporte? Que brincadeira é essa? Quer dizer, é claro, ele é uma espécie de incorporação pública do sentimento deslocado. Mas aqueles que o odeiam e que falam mal dele são iguaizinhos. Então, se nós não corrigirmos essas coisas, nós não podemos, se, vamos dizer, o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa linguagem não estão afinados com a realidade, a nossa inteligência também não está. E este é o grande obstáculo ao aprendizado. Não há obstáculos de ordem intelectual. Né? E eu acho que é o contrário. A gente vê pelos... As crianças brasileiras são extraordinariamente inteligentes e vivas quando tem uns 10, 12 anos. Mas aí quando chega aos 15 já virou tudo idiota. À medida que incorpora a cultura, acaba com eles. Isso, a experiência de muitos professores estrangeiros que lecionaram no Brasil confirma isso. Os brasileiros são muito inteligentes no começo e muito burros no fim. Quer dizer, não há nenhum problema natural, não é um povo naturalmente burro, é um povo emburrecido. E este emburrecimento não adianta você repará-lo na sociedade. O que funciona é você reparar como aquilo entra dentro de você. Eu reparo isso em mim todos os dias. Mas por reparar muito tempo, eu já consigo refrear essas coisas, né? E trocá-las por outras expressões que são mais adequadas aos meus fins. Certo? Vamos fazer um intervalo aqui e depois passar a responder as perguntas. 5 minutos. Estamos de volta. Antes de passar a responder as perguntas, eu queria lembrar duas coisas. A primeira é que, evidentemente, uma das causas de todos estes vícios que eu mencionei na primeira parte da aula é o desejo de ter razão. Tá certo? Então você tem que aprender uma coisa. Ter razão não importa. O que importa é você apreender a realidade. A realidade só pode ser apreendida como um sistema de tensões cruzadas. Você só pode... Por exemplo, quando você vai desenhar um objeto no espaço, o que você vai? Você vai medi-lo em diferentes direções. E nessas diferentes direções, ele mostrará diferentes aspectos. E você mede numa direção, mede na outra. O desenhista faz um lápis, né? Pega aqui o lápis e vai... mede assim, assado. Né? Então, esses diversos aspectos, eles se cruzam no objeto e vão, então, demarcando a sua espacialidade. Tá certo? É assim que se desenha e é assim que se apreende uma realidade também. Ou seja, você só consegue compreender, apreender alguma coisa da realidade quando você a vê por muitos aspectos contraditórios. Mas se você se apega logo à primeira opinião que você criou, você nunca vai chegar lá. Você vai ficar apenas com um substitutivo verbal persuasivo. Quer dizer, você diz uma frase e essa frase, tão logo você consegue expressá-la, ela lhe parece persuasiva. Mas não é porque ela concorda com o objeto, é porque ela concorda com você. Ou seja, aí, no momento em que você emite esta frase, em que o outro concorda ou discorda, você está apenas no mundo dos intercâmbios humanos. Quer dizer, o objeto ficou de fora. E é justamente isso que nós temos que aprender a evitar. Porque senão nós nunca vamos passar, vamos dizer, da mera ênfase retórica ou até heurística para uma verdadeira dialética filosófica. Então, isso quer dizer, as opiniões para o cidadão comum, o cidadão que não tem uma educação superior, são verdadeiras joias que ele conserva porque elas exprimem para ele a sua identidade pessoal. Quer dizer, ele se reconhece nessas opiniões. E quando alguém as repete, diz uma coisa que concorda com ele, ele se sente reforçado na sua identidade. Então, nós precisamos nos acostumar, se nós queremos evoluir na vida intelectual, nós precisamos nos acostumar a não nos identificar com ideia nenhuma. Tá certo? Mas nos identificar, vamos dizer, com o centro da consciência, com o centro da inteligência, que apreende estas verdades e apreenderá outras e outras e outras e outras e outras e outras e outras sem parar. Ou seja, é preciso que a nossa identidade pessoal deixe de ter uma forma fixa e se transforme na identidade de uma força, de uma luminosidade. Está compreendendo? Quer dizer, em vez de você se identificar com um personagem específico, você tem que se identificar com o centro produtor dos seus personagens. Porque isto é o que vem de Deus. É ali que você vê a ação do Espírito Santo. Agora, se você se apega às várias formas, você é como um ator que se identificou tão bem com um papel que você não consegue representar os outros. Então você perde o seu emprego. Entendeu? Então, não acredite no primeiro papel que você representar, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. As opiniões são realmente como papéis que você representa, num certo momento. E é necessário que você deixe que elas venham e vão. Elas sumam, muitas vezes. Aos poucos, você verá, então, a realidade do objeto se perfilar diante de você, como que magicamente. Então, ali você, através de um processo mental, você transcendeu o meramente mental. Essa é uma certa passagem de nível, mas você precisa, é como, vamos dizer, o desenhista vai fazendo vários traços e, de repente, o que você vê ali não são traços, é o próprio objeto que está aparecendo ali. É uma espécie de um salto que você dá. A partir de um certo momento, a coisa deixa de ser traços num papel e adquire uma certa espacialidade, uma tridimensionalidade. É nisso que a nossa mente tem que chegar para você ter a certeza de que você está lidando com coisas reais. E isso só se obtém através da representação do objeto por meio de muitas linhas cruzadas, contraditórias. Vocês lembram aquele exercício daquele rapaz, o Newton, como é que eu esqueci o nome? Newton, não sei do quê. Hã? Ribeiro? Que ele estava lendo ali a metafísica de Aristóteles, então em cada linha ele começou a perceber um problema. Aí é que você está entendendo Aristóteles. Porque esse problema está lá mesmo. Você está entendendo? Ver, não existe nenhum problema filosófico que possa ser resolvido com uma frase. Então isso quer dizer que cada sentença filosófica, ela em si mesma, ela está te botando um abacaxi na mão. E é perceber essa problematicidade, essa tensão interna, é que é entender o livro de filosofia. Às vezes, se você chegar a uma conclusão, só vai chegar muito adiante. Uma das vantagens que nós temos hoje em relação aos primeiros filósofos é que nós temos toda uma história da filosofia documentada. Então, isso quer dizer que nós temos um status questionis mais elaborado. O que é o status questionis? É a coleção dos aspectos contraditórios que foram sendo percebidos ao longo do tempo. Mas, se nós não tiramos proveito deste legado, então não adianta absolutamente nada. Quer dizer, nós temos que aprender a examinar uma coisa por muitos aspectos e chegar a muitas conclusões contraditórias e deixar que essas contradições fiquem, por exemplo, nos pressionando por dentro até que o próprio objeto marque a sua presença. Isso é que interessa, e não ter razão. Agora, se você se acostuma a querer ter razão em toda a discussão de pequenas coisas, você está danificando o seu cérebro. Está compreendendo? Então, você tem que pensar também assim, como, vamos dizer, um grande esportista, um grande lutador, você não pode bater em qualquer um na rua, meu Deus do céu. Né? Você está entendendo? Quer dizer, se você está armado, um lutador habilitado, boxe, o jiu-jitsu e tal, ele é uma arma ambulante, então ele não pode bater em qualquer pessoa. Isso quer dizer que se alguém xinga o sujeito, ele, se é o filho disso, tá, ele tem que dizer sim senhor, sim senhor. Hã? Não porque seja covarde, mas porque ele tem consciência da sua superioridade e nós temos que fazer exatamente a mesma coisa. Se vocês querem, mais tarde, lutar e vencer utilmente nas grandes questões públicas, abdiquem de ter razão nas questões particulares. Diz, não tem, isso não tem importância. Esqueça. Perdoe sempre. Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Você vai ver o bem que isso vai lhe fazer. Eu não estou dando isso assim como nome de educação, mas como... como é que diz? Como um procedimento vitamínico. Tá, né? Isso libera uma força dentro de você. A segunda coisa que eu queria dar aqui, como amostra daquilo que eu estava falando no começo, eu queria que vocês ouvissem um pedacinho, não precisa ouvir inteiro, de um vídeo do YouTube em que aparece o tenor Mario del Monaco, para o meu gosto, o maior tenor dramático de todos os tempos, num concerto que ele deu na BBC. Então, quando ele anuncia as canções que ele vai cantar, ele faz isso com uma modéstia absolutamente exemplar. E quando ele começa a cantar, é uma demonstração de força avassaladora. Né? E uma coisa contrasta tanto com a outra. E você fala, olha que coisa bonita, a modéstia da pessoa comparada, vamos dizer, com o poder do artista. Né? Eu vi várias entrevistas do Mario del Monaco, que ele é sempre assim, ele sempre fala baixinho, humilde, elogia os outros, nunca fala de si mesmo. Mas na hora que é para mostrar o que tem, ele mostra. E eu achei isso muito bonito e queria mostrar para vocês como é que isso funciona. Então, a Isabela vai aqui colocar este vídeo do YouTube para vocês verem. É só um pedacinho, só o começo. Né? Quando eu te fizer um sinal assim, você corta, tá? Canterò due canzoni napoletane del vecchio stile. I love to sing for you two Napoletan songs of all style. Todo mundo já ouviu aí. Você virou o contraste, né, entre a modéstia da apresentação, tá certo, e a exibição de força logo no começo da interpretação. É um negócio absolutamente majestoso. Né? Então, isso aí para mim é uma espécie de modelo. Quer dizer, você não diz o que vai fazer, você faça. Você não... não capriche na ênfase, capriche na realidade. É só isto, tá certo? O Mario Del Monaco, ele cantava assim porque ele sabia cantar assim. Ele de fato nasceu com essa voz. E o sujeito tinha até certas. O Mario era um sujeito muito, muito religioso, assistia missa todo dia e rezava muito. E havia uma moça em Roma, uma moça cega, mas enquanto ela estava ouvindo o Mario Del Monaco, ela enxergava. Terminava de cantar, parava de enxergar. Então, aconteceram várias coisas desse tipo. Então, claro, esse é um dom de Deus. Não pertence a ele, de algum modo, tá certo? Então, também não há por que você ser moderado na exibição dessas coisas. Né? Essa é a força que você realmente tem e você te chamaram para mostrar o que... Mostra aí o que você sabe fazer. Está aqui. Se, né? Teve um sujeito que outro dia eu li no próprio YouTube, né? Que disse mais ou menos o seguinte: eu entendo os críticos do Mario Del Monaco, porque ele tem a gravação do Mario Del Monaco cantando a área do Barbeiro de Sevilha, a área do Fígaro, que é para barítono. E ele é um tenor, vai lá e dá uma execução terrível, terrível, né? E daí um sujeito diz: eu entendo os críticos do Mario Del Monaco, é que depois disso, qualquer sujeito que se aventurar a cantar isso vai ficar parecendo uma bichinha. Assim que o cara disse, né? E é mais ou menos assim. Então, claro, vai deixar as pessoas complexadas, vão ficar com raiva, né? Muitos tenores perto dele parece realmente uma galinha. Mas então, pediram para cantar, os velhos cantou. Mas então, eu dei isso como um exemplo do que seria a verdadeira compostura. Mas, quer dizer, a verdadeira compostura não é inibição, é apenas um ajuste à realidade exterior. Né? Então, muito bem, vou passar aqui a responder algumas perguntas. Aqui, Hélio Rodrigues Pereira. No livro Redação com Base na Linguística e Não da Gramática, de Diógenes Magalhães, o autor define que os grandes autores não são apreciados pelos ignorantes em literatura porque suas obras não teriam enredo. E sugere que a falta de enredo é o que define a literatura. Você dando como exemplo Machado de Assis. Opa, eu li todos os romances de Machado de Assis e todos os contos, várias vezes. Todos tinham enredo, não tinha nenhum sem enredo. Onde é que está vendo falta de enredo? Quer dizer, é porque, sei lá, não caiu nenhuma ponte, ninguém soltou uma bomba nas Torres Gêmeas, né? Ninguém matou ninguém, então vai dizer que não tem enredo? O que é isso? Né? Existe, por exemplo, um romance do Julian Green, né? Que é famoso por ser chamado o romance parado, né? Onde as coisas parecem que vão acontecer, mas não acontecem, o tempo todo. E você não consegue desgrudar da coisa até o fim. Né? Eu digo, mas como que isso é falta de enredo? São acontecimentos da ordem psicológica, são as expectativas... Os temores que estão ali. Isso aí é um enredo, como falta de enredo. Quer dizer, mas o sujeito fala a redação com base na linguística e não na gramática, já é. A linguística é uma pseudociência. Ferdinand de Saussure é um baita de um charlatão. Esqueçam esta porcaria, você está entendendo? A linguística é o reino das opiniões, vale tudo. Agora, a parte que a gramática não é uma ciência, mas é uma técnica consagrada, tá certo? E serve para alguma coisa. Daí continua o Hélio. Em conversa recente, após analisarmos as definições de várias sobre o conceito de literatura, chegamos a uma característica consensual. A boa literatura tem a propriedade de expressar o que julgávamos inexprimível. Mas é exatamente, ela existe para isso, ela existe para tornar visível uma coisa que antes ninguém conseguia dizer. E que, uma vez dito, aquilo se torna uma propriedade pública. Também não adianta nada essa propriedade pública se você não se apossar dela, quer dizer, se você não lê os grandes escritores e não se apropria dos instrumentos expressivos que eles criaram, você continua numa fase anterior. Não é isso? E aí expressaram que se julgávamos inexprimível, mas no fundo todos sabíamos. Falou, é exatamente isso. Né? Por outro lado, também entendo que certos enredos têm a capacidade de criar símbolos insuperáveis de uma ideia, de tal modo que não se consegue superar a força expressiva com símbolos novos. tal como uma melodia que modula um estado de espírito e que a faz em sua máxima representatividade, estando aí a sua beleza. Mas é exatamente isso, é exatamente isso. Às vezes o camarada consegue expressar a coisa de uma maneira tal e fala que quem quer que pretenda expressar a mesma coisa vai ter que expressar do mesmo jeito. Por quê? Porque não há outro. Não há outro melhor. Né? Então, o que você está dizendo está certíssimo. Agora, o que esse Diógenes Magalhães fala é melhor esquecer, como não tem enredo. Você escrever um romance sem enredo, meu filho, é a mesma coisa que você fazer um carro que não tem motor e não tem roda. Mas exatamente a mesma coisa. Entendeu? Vamos ver aqui. André Marc é o homônimo do filósofo. Em relação a essa história de gnose, é um erro confundir o sentido de gnosticismo, como dado por Hans Jonas em The Gnostic Religion, e posteriormente na ordem de Erich Fögelin, e a gnose no sentido espiritual, como explica Schwann, por exemplo. É um erro atribuir ao Islã e ao misticismo islâmico o monopólio da contemplação gnóstica, nesse sentido do Schwann, da crença de que Deus é a realidade e que todas as coisas existem de forma dependente dessa realidade, e onde todos os problemas são vistos e eventualmente resolvidos através da fé e da aceitação da sabedoria divina, citando Schwann. Aspas. Somente Deus existe absolutamente, nós existimos contingentemente, tudo mais que existe, existe no sentido de dependência, somente Deus é preeminente. Eu falo, muito bem. Claro, a gente pode aceitar essa ideia de que existe um gnosticismo e uma gnose em sentido eminente. Né? Eu acho que isso é uma questão assim, enormemente espinhosa por causa do camadas de sentido que foram sendo agregadas em cima da palavra gnose. Né? Gnose, de modo geral, representa a grande heresia, a suprema heresia da história do cristianismo. Mas gnose pode ser usada também no sentido de qualquer conhecimento que se tenha da realidade divina, por meio de algum tipo de, aspas, experiência. Também pode significar isso. Então, por exemplo, nós podemos falar como Santa Teresa, por exemplo, conversava com Jesus Cristo, então aí já não se trata mais, não se trata de minha religião, mas há um elemento de gnose, de conhecimento, tá certo? Então, esse elemento de conhecimento é inerente a toda e qualquer religião, e se você abolir isso, realmente não sobra nada. O grande problema aí que a gente vê em Schwann, Guénon, etc., não é o fato de eles serem gnósticos no sentido herético da coisa, não é esse o problema. Quem está impressionado com isso é o Orlando Fedeli, não eu. Tá certo? Eu acho que muito do que eles dizem e muito do que eles ensinam é perfeitamente compatível, né, com a religião cristã e compatível com outras religiões também, na medida em que eles se atêm a um núcleo de conhecimentos de ordem metafísica, que são de fato comuns às várias religiões. Isso eles disseram e provaram, quer dizer, existe um conjunto de princípios metafísicos que são comuns a todas as doutrinas religiosas, tá certo? E que constituem, segundo eles, o que seria a metafísica normal da humanidade, normal e obrigatória da humanidade. Eu acho que até aí eles têm toda a razão. Porém, com base numa mesma metafísica, tá certo? As religiões continuam diferindo muito na medida em que elas se referem a fatos. Por exemplo, o nascimento, vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é um fato da ordem temporal, da ordem histórica que aconteceu. Quer dizer, você pode compreendê-lo como símbolo, mas uma coisa é um símbolo inventado e outra coisa é um símbolo vivido, um símbolo... Né? Por isso que pode dizer, o que é o cristianismo? O cristianismo é um mito verdadeiro, quer dizer, um mito que aconteceu mesmo. Né? Quer dizer, é uma história mítica que tem um sentido mítico, mas que aconteceu de verdade, tá certo? Ao passo que você pegar outros escritos de ordem mística são... Peraí, eu vou ter algum problema aqui. São histórias inventadas em vista de um sentido, né, metafísico. Então, o problema com esses dois não é este. O problema é que eles têm um... Além dos objetivos declarados, tem um objetivo secreto. Esses camaradas são agentes da incorporação islâmica do Ocidente. E eles não dizem isso, eles não confessam isso, tá certo? Abertamente, quando deveriam confessar. Então, existe todo um coeficiente de mentira e de fingimento na obra dos dois. E é isto o que os torna lesivos. Não o fato de que são gnósticos. Eles não são marcionistas, não são arianistas, não são nada dessas heresias. O problema deles não é esse. O problema é que a obra deles tem um objetivo estratégico de longo prazo. Tá certo? E ela visa nada mais, nada menos a absorção de todas as tradições religiosas, principalmente cristã e judaica, pelo Islã. Então, sugar as energias dessas tradições e colocar para funcionar no Islã, de maneira que o cristianismo e o judaísmo permaneceriam existindo, mas dentro de um contexto islâmico. Tá? Então, isso é a mesma coisa que uma estratégia de ocupação cultural. Então, como eles não podem falar o português claro a respeito disso, sempre que o sujeito está mentindo a respeito dos seus objetivos, mentindo ou camuflando os seus objetivos, começam a aparecer contradições na sua obra. Tá certo? E existem muitas contradições ali. Tá certo? E, vamos dizer, especialmente o Schuon, eu conheci pessoalmente o Schuon, o homem era um grande gênio, tá certo? Era um homem espiritual, mas eu acho que era um sujeito realmente megalomaníaco. Quer dizer, ele era grande, mas ele achava que ele era muito maior. Ele achava que ele era uma espécie de papa de todas as religiões. Tá entendendo? E, de fato, não era e nem tinha estofo espiritual para ser isto. Tá certo? E eu acho que essa contradição era menos um defeito pessoal dele do que uma expressão da situação real dele. Isso, quer dizer, é uma situação onde há um coeficiente de fingimento e mentira inerente à própria missão que ele está desempenhando. Então, há uma tremenda falta de clareza em certos pontos do ensinamento dele por causa disto. Tá certo? Então, o problema com eles não é o gnosticismo, é outro problema. Tiago Meirelles. Logo que assisti a primeira aula, mergulhei com tudo na escrita do necrológio e mandei por e-mail. Hoje, ao relê-lo, confesso que fiquei até com vergonha. Uma coisa tão falsa, tão fantasiosa, tão longe do que eu realmente visualizo como aspiração pessoal. A releitura foi algo um tanto chocante para mim. Pude notar quão pobre de realidade as minhas primeiras aspirações e como elas estavam carregadas de bom mocismo e modismo. Maravilha, Tiago Meirelles. É isso mesmo, o exercício foi dado para isto. Hã? Eu disse para vocês vão refazer esse necrológio muitas vezes na sua vida, porque ele vai refletir vários estágios da sua compreensão de si mesmo e da sua compreensão da vida. Tá certo? Quer dizer, à medida que você vai se aproximando daquilo que você quer ser, você descobre que antes você não enxergava aquilo com a suficiente clareza, você enxergava por analogia com outras coisas. Né? Por exemplo, a tendência, vamos dizer, a identificar-se com certos papéis socialmente existentes, como se você quisesse ser fulano ou ser ciclano. Isso é sempre inexato. Você não pode ser mais ninguém. Você, né? Todo mundo dá aquele conselho, seja você mesmo. Digo, mas que outro raio de coisa nós podemos ser? Tá certo? Isso aí está uma coisa que não adianta aconselhar. Você vai ser você mesmo, querendo ou não. Tá certo? O único problema é saber como é que eu faço para ser eu mesmo. Né? Então, uma das maneiras é esta. Você se representar idealmente no futuro e você gradativamente ver como essas representações eram ou parciais, ou inadequadas, ou exageradas. Eu digo, e aí você vai, aos poucos, você vai descobrindo quem você realmente é. Chocante também foi perceber como eu pude mudar tanto nesse pouco tempo. As aulas do curso e também a leitura que vem fazendo das obras de Machado de Assis me mudaram completamente. Mas é para isso mesmo, né? O que o senhor falou sobre a complexidade dos personagens não sai da minha cabeça quando eu penso sobre o Quincas Borba. Pois esquecer a infância do personagem, sua aparência, sua condição, sua transformação, e julgá-lo apenas pelas suas ideias filosóficas é algo de uma pobreza inimaginável. Vejo hoje como eu era inocente tentando fazer o exercício do necrológio sem levar em conta todas essas condições mais profundas da realidade humana. O curso está muito bom, professor. Parabéns pelo excelente trabalho. Então, você pegou exatamente o espírito da coisa. Esse necrológico que você escreveu não é para mim. Eu não quero saber quem você quer ser quando crescer. É, é para você mesmo. Claro que alguns eu leio, tá certo? Para saber como é que está indo. E em muitos, é claro, a gente percebe esse mesmo, por assim dizer, fundo falso. Quer dizer, o sujeito não acertou ainda. Né? Mas ele vai acertar. Então, com o tempo você vai acertando e vai chegar uma hora que você vai ver que você é exatamente aquilo que você queria ser. Isso não, às vezes não acontece mais cedo, acontece mais tarde. Então, esta ideia, vamos dizer, do sentido da vida do Viktor Frankl, aquilo que você e só você pode fazer e que se torna obrigatório. Então, esse se torna também, vamos dizer, o eixo em torno do qual você vai selecionar as suas ideias, as suas preferências, as suas companhias, as suas ocupações, etc, etc, etc. Se não tem esse eixo, meu filho, você está à mercê de duas coisas. Os impulsos da sua alma animal e as pressões do ambiente exterior. Então você não está realmente exercendo sua liberdade. Né? Todas as questões metafísicas que as pessoas costumam colocar em torno de determinismo e livre-arbítrio, elas sempre expressam uma dificuldade prática de lidar com a coisa. Quer dizer, não adianta você discutir a liberdade metafísica do ser humano se ele ainda não aprendeu a exercer sua liberdade. E só, porque só aí que ele vai perceber quais são os limites reais dela. Quer dizer, duas pessoas falando da liberdade metafísica, uma pode estar falando de uma coisa que existe, e a outra está falando apenas de uma palavra. Tá certo? E todo o nosso curso, ele visa a fazer com que cada um de vocês saiba sempre do que está falando e nunca discuta só palavras. É isso? Vejam que nesse período histórico que eu estava mencionando na primeira parte da aula, aconteceu uma grande tragédia. E a tragédia é o seguinte: à medida que essas pessoas foram sendo formadas e que se foram criadas gerações de pessoas notáveis, de homens verdadeiramente cultos, né, almas bonitas de se ver, tá certo? Com o tempo, aquilo acaba sendo registrado em escritos, obras de arte, etc, etc. E acaba sendo registrado justamente na hora que começa a acabar. Então, quer dizer que o período que é tido como apogeu da civilização medieval já é o testemunho da sua decadência. Do mesmo modo, Cícero, escrevendo sobre os gregos e romanos, ele disse: olha, é injusto dizer que só os gregos têm filosofia. Os romanos sempre tiveram. Só que eles faziam a ênfase de ser aquilo e não de escrever sobre aquilo. Então, eles, a filosofia deles era voltada, tá certo, para a sua existência real. E por isso mesmo não deixa marcas. Eu digo, olha aí, você vê tudo o que os romanos fizeram, a grandeza do que os romanos fizeram, né, e como a civilização grega se desfez em pó. Né? Então, isso quer dizer que aquilo que os gregos estavam escrevendo, os romanos estavam sendo. Né? E às vezes aquilo que não deixa testemunho é exatamente ali que estava mais importante. Hoje nós temos esta maravilha que é, né, internet, nós podemos fazer CD, DVD, etc, etc, etc, de modo que aquilo que foi vivido, que foi falado presencialmente, pode ser conservado para que uma outra pessoa veja em outra época. Isso é muito mais importante do que escrever livro, evidentemente, né? Quer dizer, você ter a presença física do professor, onde você vê a entonação dele, vê os gestos, etc, etc. Aí você vê uma diferença que no escrito você dificilmente perceberia. Isso. Então, quando começa a documentação escrita e começa o registro em obra de arte, o que acontece? Estas obras e esses registros se tornam alvos de atenção em si mesmos. Então você não está mais lidando com realidade, você está lidando com obras e textos. Quer dizer, quando você passa da transmissão oral para a transmissão escrita, o escrito se torna ele próprio um objeto de atenção. E com isto, há uma mutação cultural desastrosa, né? Que é quando se passa de uma lógica fundada na ontologia, quer dizer, na estrutura do ser, para a chamada lógica dos sinais, que lida apenas com a linguagem humana. E daí é um passo para o nominalismo, onde as palavras já não representam seres do mundo real, mas representam apenas pensamentos humanos. e daí até o kantismo, onde tudo são pensamentos humanos e não existe mais objeto nenhum, é outro passo. Tá certo? Isso quer dizer que o amor que nós temos pelas grandes obras frequentemente é uma força alienante, porque nos afasta da percepção da realidade humana que criou estas obras. Então nós nos apegamos à coisa, né, e, por assim dizer, matamos a galinha dos ovos de ouro. Está entendendo? Você vê aqui o maior filósofo romeno, Petre Tsutsea, jamais publicou uma linha em vida. Nada, como Sócrates. E deixou um monte de discípulos que sempre se lembravam do exemplo de Tsutsea, né, sobretudo do exemplo da sua conduta estoica quando foi perseguido, foi para a prisão, né, saiu dali muito doente. Então eu vi, ali se repetiu exatamente o tipo de ensino que nós tínhamos aí no século IX, né, onde o exemplo do corpo e da mortificado do mestre inspirava os discípulos. Né? Então isso aconteceu naturalmente, não foi um sistema de ensino. Quer dizer, não foi um professor ensinando você a meditar sobre o sofrimento de Jesus Cristo que chegou nisso. Não, os sofrimentos estavam ali presentes. Né? Você vê quanta água teve que correr para que alguém chegasse, como o professor José Arthur Janotti, à conclusão de que a filosofia é uma atividade que lida eminentemente com textos. Quer dizer, aí é o suprassumo da alienação. Não é isto? Eu comparo isso a um sujeito, né, que depois de ele transar muito com a mulher amada, ele se apaixona pela camisinha. Isso acontece hoje em dia, hein? Não pense que não. E com esse negócio de sexo virtual, as pessoas já estão apaixonadas pela Dell, pela Samsung, né, e assim por diante. Então, é uma forma de alienação, uma forma de demência, evidentemente. Tá certo? Porque o que interessa essas obras, por exemplo, você pega lá a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, né? Ele mesmo disse que, em função do que ele tinha percebido, tudo que ele tinha escrito não valia muito a pena. Então isso quer dizer que o foco da nossa atenção não deve ser o texto de Santo Tomás de Aquino, mas a pessoa de Santo Tomás de Aquino. Hã? Então, alguém aí que está, por exemplo, lendo a Suma Teológica, você já se lembrou, por exemplo, de você rezar diariamente para Santo Tomás de Aquino? Você está lá estudando, falando, não estude tanto, você para um pouco, aí você reza para Santo Tomás de Aquino para ele te explicar o que está escrito ali. Porque se o escrito pode explicar alguma coisa, ele pode explicar pessoalmente muito mais. E do mesmo modo, o que nós devemos buscar é esse contato real com os grandes filósofos. Nós devemos presentificá-los como forças pessoais, agentes que estão presentes e que de algum modo se incorporam à nossa inteligência. Como pessoas que você ama se incorporam à sua alma, se tornam parte dela. É este que é o negócio. Agora, por outro, no outro extremo, você pode ter uma filosofia totalmente coisificada, que faz análise de texto e desmembra aquilo em mil pedacinhos, etc, etc. Mas que quanto mais você trabalha o texto, menos significado ele parece ter. Ao ponto, depois de você fazer isso durante décadas, como fizeram os franceses, você chega à conclusão de que um texto só se refere a outro texto, que se refere a outro texto, e nada, não há conexão entre o mundo real. Eu digo, mas foi a técnica que você inventou, foi para isto. Se você tivesse, ao contrário, uma técnica de, através da leitura do texto, você tornar presente a pessoa que escreveu, e através da pessoa, você tornar presente o objeto, você teria tido o resultado contrário. Mas como você fez a técnica de se apegar ao texto, o que você obteve? Obteve o texto. É a coisa mais lógica do mundo. É isso. Então existe esta opção, né, no começo dos seus estudos de filosofia. Então não cai da idolatria de texto, não. Tá certo? Idolatria de texto, de livro, de jeito nenhum. Edi Silva. Em primeiro lugar, gostaria de dizer o quanto fico feliz e empolgado com esse seu curso, por vezes que ainda é possível, são possíveis coisas como honestidade intelectual e trabalho sério em filosofia. Já me encontrava num beco escuro e sem saída, afinal de contas acabei de defender um mestrado, e é evidente que seguindo toda a pompa acadêmica, nem me realizava, nem produzia nada de valoroso. Seu curso veio para resgatar em mim um impulso filosófico adormecido durante os anos da faculdade. É para isso que nós estamos aí. Comecei o curso há 2 meses e ainda estou na aula 9. Pretendo até janeiro dar conta do restante e colocar minha parte das aulas atuais. Por isso peço desculpa por enviar questões referentes àquele começo. Segue anexo o exercício do necrológico, pedi para o senhor, aqui estão algumas coisas que gostaria de conversar. 1. Percebi nas primeiras aulas que o tema da imaginação cumpre um papel importante na atividade filosófica. Tenho muito interesse nesse tempo, pois minha pesquisa é justamente sobre a relação entre imaginação e símbolo no nascimento da tragédia de Nietzsche. Minha intenção é, com essa pesquisa inicial, seguir a trilha de Mário Ferreira dos Santos na análise simbólica do livro Assim Falou Zaratustra. Por isso venho pedir para o senhor alguma referência de livro sobre a imaginação. E perguntar se é possível mesmo fazer a relação entre a imaginação e o símbolo, pois parece que era justamente a responsável pela criação desse. Bom, existe um livro clássico a respeito, que é L'Imagination Symbolique, do Gilbert Durand. Também quem escreveu coisas incríveis sobre isso foi Henri Corbin, né, sobretudo no livro Avicena e a Narrativa Imaginária, Avicena e le Récit, como é que chama? Le Récit Visionnaire, Narrativa Visionária. 2. Ao ler os escritos sobre educação, assim como conferiu sobre o futuro do estabelecimento de ensino e a extemporânea Schopenhauer, educador de Nietzsche, percebeu algumas semelhanças com o seu projeto para esse curso. A principal crítica do filósofo alemão à separação exercida pelas instituições acadêmicas entre formação cultural e vida. Não tem a menor dúvida. A especialização da ciência levaria a um total isolamento do estudante das experiências da vida. E esse seria um fator de redução da cultura. Claro, você não pode esquecer que todo este aparato criado para o ensino acadêmico, ele se torna uma finalidade em si. Porque aquilo custa dinheiro, aquilo tem que votar verbas, tem que ser administrado, quer dizer, você ganha um outro foco, né, de atenção, e aquilo adquire uma vida separada em relação ao conteúdo que está sendo ensinado, e frequentemente predomina. Quer dizer, se você tem uma série de rituais acadêmicos que você tem que seguir, isto, não estou falando de universidades decadentes, mas estou falando até das melhores, né? Você tem uma série de rituais acadêmicos que você tem a seguir, esses rituais têm um impacto metodológico, eles determinam o limite do objeto que você pode enxergar, então você não está livre para enxergar a realidade. Então, é isso. Por exemplo, eu notei isso quando eu vi aqui, no tempo da eleição americana, eu vi todo o pessoal do Eric Voegelin Forum, que são as melhores cabeças que eu conheci aqui nos Estados Unidos, nenhum deles estava entendendo nada do que estava acontecendo na eleição. Mas nada, nada, nada. Todos estavam acreditando piamente, né, que não, o Obama é um candidato moderado, é um político como qualquer outro. E eu falava para eles, não é assim, gente, não é assim. Eu tenho experiência, a coisa que o homem ele é perigoso mesmo. Né? Eles, não, vocês estão temores exagerados, tá bom, agora passaram esse tempo, todo mundo diz, você tem razão, tá? Seus temores não eram infundados. Eu falei, pô, mas agora não adianta mais, você tinha que ter sabido antes. Né? Então, o que é isso? O que tornou essas pessoas incapazes de examinar uma situação real? Eles só passaram a vida lidando com textos. Entendeu? Então, mesmo que sejam pessoas de um extraordinário talento, de extraordinária cultura, na análise da realidade vão falhar. Então, nós não podemos ficar um dia concentrando só em textos. Você está entendendo? Você tem que pegar os seus temas da realidade da sua própria vida, tal como a coisa... Por exemplo, se você quer estudar a sociedade, bom, começa por pegar o impacto da sociedade em você. Hã? Quer dizer, se você não tem isso, então a sua representação da sociedade é como se fosse um sonho, uma alucinação que você está tendo. É uma projeção. Vamos lá agora. Weber Soares. Ortega y Gasset dizia que a clareza é a gentileza do filósofo. Assim, muito agradeço ao senhor a gentileza e sinceridade com as quais as aulas do curso de filosofia estão sendo dadas. Questões. 1. A reforma protestante está vinculada de alguma forma à mentalidade revolucionária? 2. Qual a sua opinião sobre a obra Revolução e Contra-Revolução de Plínio Correia de Oliveira? Bom, então vamos para a primeira pergunta. A reforma protestante não é um processo unívoco. Houve várias reformas independentes e até antagônicas entre si. Tá certo? É proverbial onde a disputa entre Lutero e Calvino, por exemplo. Né? Então, a reforma não começa como um movimento revolucionário. Por quê? Só há um movimento revolucionário onde há simultaneamente a proposta de uma mudança radical integral da sociedade e a exigência de uma concentração de poder nas mãos do grupo revolucionário para poder realizar essa mudança. No caso, nenhuma das duas coisas existia na proposta inicial de Lutero. Ele queria apenas certas modificações, vamos dizer, que não eram nem doutrinais, que eram modificações apenas disciplinares dentro da igreja. Tá certo? E lutou por elas. O desenrolar dos acontecimentos, quando depois alguns adeptos entusiásticos de Lutero começaram a fazer violências e ele teve que fazer uma aliança com a classe nobre, com a aristocracia, para poder, né, sufocar os excessos dos seus próprios discípulos, aí surge a ideia de criar uma sociedade nova. Quer dizer, seria uma religião alemã com uma nova fórmula de Estado alemão e de sociedade alemã. Então, aí virou, no fim, uma proposta revolucionária. Tá certo? O que não quer dizer que os elementos de protestantismo luterano que se expandiram para o mundo sejam também revolucionários. Não quer dizer isso. Mas dentro do contexto alemão, evidentemente foi. Né? O que foi uma proposta revolucionária desde o início foi o calvinismo. Calvino tinha a ideia de remodelar totalmente a sociedade ao ponto de fiscalizar pessoalmente, quer dizer, a elite governante vai fiscalizar a vida privada de cada um e saber tudo. Quer dizer, não existia mais privacidade. Todos os pecados privados se tornam públicos. Né? E tem lá uma espécie de polícia da moralidade, que vira ao mesmo tempo polícia do pensamento. Então, é claro que isso é uma proposta revolucionária. Né? Por outro lado, Calvino também foi o sujeito que inventou os processos de mobilização da sociedade civil, como nós vemos hoje. Passeatas, protestos, etc, etc. Ele inventou tudo isso. Ele que, vamos dizer, ele inventou o PT, por assim dizer. Então, ali foi um negócio revolucionário. Na Inglaterra, a coisa foi mais ambígua ainda. Porque a reforma começa ali com Henrique VIII, o qual era católico e queria permanecer católico, de qualquer maneira. Ele não queria mexer na doutrina, não queria mexer na missa, não queria mexer em nada. Mas com o tempo a coisa foi. Os acontecimentos foram se precipitando. Né? E no fim veio um tal de Cranmer, e o Cranmer inventou o gramscismo, inventou a revolução cultural gramsciana. Como é que você, através de pequenas mudanças, vamos dizer, no ritual da missa e no ensino da doutrina, então você ia mudar completamente a mentalidade e criar outra coisa diferente, outra situação diferente. Ainda assim, a proposta do Cranmer não era revolucionária integralmente, porque não era um projeto integral de sociedade. Era um projeto de uma mudança profunda de religião, mas sem implicar mudanças, por exemplo, na própria estrutura do poder. Né? Então, aqui, de todos os elementos do protestantismo, o que realmente a característica revolucionária é só o calvinismo e certos capítulos finais do luteranismo, tá certo? Que tiveram mais importância na Alemanha do que no resto do mundo. Né? Com relação à obra Revolução e Contra-Revolução, olha, eu acho que ele tem muita razão. Em muita coisa, mas ele não tem realmente. O problema desse livro do Plínio é que ele não tem o conceito de revolução. Ele acha que qualquer coisa onde houve derramamento de sangue, onde houve agitação, etc., é revolução. Fala, não é, a coisa não é bem assim. Então, vamos dizer, esse livro é um livro intuitivo. Ele pegou alguma coisa e essa alguma coisa existe, tá certo? Mas ele não chega, vamos dizer, a um nível de clareza crítica sobre os conceitos que ele está usando. Talvez tivesse faltado tempo, ele escreveu isso, já era velho, tá certo? E o Plínio não era, vamos dizer, um investigador, um cientista, ele era um doutrinário, era um cara que, vamos dizer, ele regrava a vida dos seus discípulos, né? De acordo com uma certa disciplina. Eu digo, se você vê tudo que a TFP fez, a TFP tentou copiar essas coisas do século IX, mas misturado com os elementos da boa educação burguesa. E daí criou-se, muitas vezes, uma coisa caricatural. Então, quando você vê aqueles meninos tudo vestido igualzinho, né? Eu digo, ah, mas você está falando de tradições, de coisa medieval. Eu falo, na Idade Média ninguém se vestia igualzinho. Não é isso? Também não falava igualzinho. Quer dizer, você tinha muito mais ênfase na expressividade do que na uniformidade. Tá certo? Então, o padre Paulo Ricardo, ele que diz que tem uns caras que eles são tão conservadores que eles querem conservar qualquer coisa que tenha sido da infância deles. Tá entendendo? E tomam aquilo como se fosse a tradição de 2 milênios. Eu digo, isso aí é uma forma de idolatria. Quer dizer, você está se apegando a certos elementos que são meramente saudosistas e que não são verdadeiramente da tradição. É isso? Então, quando nós lemos, por exemplo, os escritos de São Paulo Apóstolo, São Paulo Apóstolo, lido hoje, pareceria um sujeito notavelmente insultuoso e sem educação. Não é isso? Santo Agostinho, né? Aquelas metáforas contundentes que ele usa, fala, as pessoas hoje, se falar como Santo Agostinho numa a universidade, hoje eles te põem de lá para fora. Não é isso? E certos, né, meios religiosos, né? As pessoas viam chocadas, porque por exemplo você disse um palavrão, mas olha, mas eu li em São Bernardo, olha, os monges esforçados são como os bois que vão na frente abrindo a trilha. Os monges preguiçosos são o boi que vem atrás e come a bosta deles. E São Bernardo escreveu. Dissesse isso hoje numa igreja, batiam nele, né? Então hoje não pode falar palavrão. O que pode é dar comunhão para um traveco que está lá para gozar do culto, né? Traveco ostensivamente, quer dizer, um sujeito todo peludo, barbudo, vestido de freira. E eu vi o padre dar comunhão para ele, quando deveria ter rejeitado. Então, isto pode fazer, mas falar um palavrão não pode. Então eu vejo que, né, veja, eu sempre que foi possível, eu defendi esta entidade, quando acusada injustamente disso, daquilo. A TFP eu defendi muitas vezes, nunca foi membro, nem adepto, nem concordo com a estratégia deles. Eu acho que tem muito um elemento de, como é que se diz, saudosismo quase fetichista em torno dessa coisa, e o elemento burguês, que para mim é intolerável. Né? É, se você quer agir como um nobre de antigamente, a primeira coisa, não seja um burguês. Bom, aqui tem outra pergunta que levaria muito tempo. Vou pular para outra carta. Aqui tem uma longa carta do Alexandre Ribeiro. Mas a carta é muito interessante. Confesso que estou perplexo. Explico-me. Esse exercício da leitura lenta é um negócio fabuloso. Se é preciso ler 100 livros para que se possa ler um, não se pode esclarecer. É claro que é preciso lembrar dos 100 livros. Nesse exercício, como tenho relembrado o que li? E como, com o que já vi, tenho formado livros na alma. E como, com o que já vi, tenho formado livros na alma durante tal leitura. E como tudo se me afigura vibrante e vivo. E como o espírito se amplia. Mas é isso, Alexandre, é esse o negócio, você tá entendendo? Se você vai pegar o texto como objeto e analisá-lo e destrinchá-lo, seguindo lá a norma francesa, só vai te sobrar no fim. Diz mesmo num texto, encontra outro texto, e outro texto, e outro texto, e outro texto, e no fim você não tem mais nada além do texto. Como a nossa técnica é exatamente o contrário, quer dizer, você puxar de dentro da sua memória, inclusive memória afetiva, né, todos os elementos que o texto evoca, e em seguida você ir aproximando gradativamente as suas evocações com aquelas que o próprio autor colocou ali, tá certo? Claro que fica vibrante e vivo, e é exatamente isso que eu chamo de entender um texto, é entender o do que ele está falando, e não entender o texto como texto. O texto como texto não existe, gente. Né? Cada frase é como um arquivo de computador compactado. Exatamente isto. Você tem que descompactar cada frase, tá certo? E abrir nela a multidão, o oceano de experiências interiores e exteriores que está ali, insinuado e compactado. Ou seja, você, aí que você está trazendo, evocando a pessoa real do autor. Tá certo? E certamente ele vai te ensinar muito mais do que o texto ensinou. Claro que você pode errar. Claro que você pode atribuir a ele coisa que, foi, que é da sua experiência. Né? Mas a própria continuação do trabalho ensinará você a fazer essa distinção. Por exemplo, você sabe, ó, quando eu estava trabalhando na teoria dos quatro discursos, né, não há documentos escritos de Aristóteles sobre isso. Ele estava tentando adivinhar o que, que Aristóteles precisaria ter sabido a mais para escrever o que, que escreveu. Tá certo? Então é claro que apareceram milhões de ideias e milhões de analogias na minha cabeça. Só que eu só aproveitei algumas. Quais algumas? Aquelas que eram coerentes com a estrutura do texto do próprio Aristóteles. Mas antes eu tive que abrir minha imaginação para perceber tudo. Eu fiz milhões de analogias, milhões de evocações. No fim chegou um e falou, ah, aqui eu sei que eu estou, por assim dizer, me comunicando com Aristóteles, né? Mais do que eu faria numa sessão espírita. Então eu estou falando realmente com a pessoa de Aristóteles. E aí você desenvolve também, né, o verdadeiro amor àquela pessoa, que vai, vamos dizer, para além da mera admiração. Admiração, afinal de contas, é admirar, é olhar de fora. Tá certo? Então você desenvolve o amor por aqueles autores, porque eles se tornaram presenças na sua vida. Sem isso, você não vai entendê-los. Um arquivo de computador compactado e descompactando-as, também a consciência cresce. Já na primeira frase da introdução, à La Présence Totale, Louis Lavelle, ce petit livre qu'on va lire exprime un acte de confiance dans la pensée et dans la vie. Esse livrinho que se vai ler exprime um ato de confiança no pensamento e na vida. Sim, sem essa confiança você não vai muito longe. Tá certo? Topamos com um problema seríssimo, uma contradição que, conforme aprendo com o senhor, não está na frase, mas na realidade que ela designa. O homem moderno descreda a realidade do mundo, de modo que seria inútil pensar, mas aposta tudo no pensamento, é um raciocinador maluco. Eu digo, mas é exatamente o que se vê. Você vê que pessoas que não acreditam em realidade objetiva, e portanto não acreditam em verdades que você possa dizer a respeito da realidade, são as que mais se esforçam para provar para você que elas estão com razão. Eu digo, mas meu filho, se não há verdades absolutas, por que você está insistindo nessa sua verdade? Por que eu não posso ficar com a minha? Né? Ou seja, não há verdade absoluta, mas você é absoluto, né? Então, é exatamente isso que acontece hoje. Ao passo que, diz ele, no entanto, confiança no pensamento não é isso. Mas se eu acreditar que o pensamento pode tocar, ainda que de leve, a realidade, a vida que existe. Eu digo exatamente isso. Só que para isso você precisa ter justamente esta abertura. Tá certo? E se você se apega às suas opiniões, você perde a abertura. Então deixa as opiniões passarem. Hoje você pensa uma coisa, aqui em 5 minutos você pensa outra, pensa outra, pensa outra, pensa outra. Ué, vai guardando aquilo na memória. No fim vai ver que com as suas várias opiniões, né, você compõe um desenho contraditório dentro do qual o objeto aparece. E aí você sabe que está falando da realidade. Ora, a confiança do pensamento e a confiança na vida parece que são a mesma confiança, exatamente. Quando esses palhaços falam em construir conhecimentos, quando não, para estimular meu vômito, em construir saberes, com esse construir referindo-se a uma ação de pensamento a criar o nosso mundinho, vemos o quanto, por não crer na objetividade do real, nem no pensamento creem, é claro. Se você não pode acreditar na realidade, como é que você vai acreditar no próprio pensamento? Não é isso? Então, justamente a insistência desses camaradas mostra o profundo estado de dúvida que eles estão com relação a eles mesmos. No fundo, eles só duvidam deles mesmos. E além desses répteis de aparência otimista, temos os chorões. Né? La conscience cherche une amère jouissance dans ces états violents et douloureux. A consciência busca um gozo amargo nesses estados violentos e dolorosos. Ai, que coisa! Daí me tem sido muito útil um poeta que me ajuda a entender a sentença. Mentiuntrum multa cantores. Quer dizer, há muitos cantores cantando a mentira, mas do qual gosto tremendamente. Antero de Quental. As poderosas imagens que há em seus poemas ilustram a perfeição que essas almas que adoecem dão nas époques troublées, nas épocas perturbadas. E ainda contrastando com isso, segue a encantadora figura do mais novo dos Karamazov, Alyosha. Assim das coisas. Esta carta aqui, este negócio tem que entrar no chat do seminário. Esta carta está espetacular, está espetacular. Não dá tempo de comentar tudo, né? Mas há problemas nessa leitura. Problemas de cor solução, não estou seguro. Não se trata, claro está, daqueles problemas que o próprio autor deixa em aberto, que aparecem no caso da admirável aventura do colega Newton Ribeiro com a metafísica. Mas sim de dificuldades provenientes do despreparo do próprio leitor. Mas isso não é problema, porque você não vai ler essas coisas uma vez só. Você vai voltar lá. E cada vez que você voltar, você tem uma carga de evocações mais rica e mais precisa. Quer dizer, você vai chegando na alma do autor por aproximações sucessivas. E isto demanda que, por exemplo, para você compreender um Aristóteles, meu filho, você tem que crescer. Você tem que deixar que a própria complexidade, a própria problematicidade do texto te vá exigindo mais recordação, mais vida, mais experiência. Né? E é assim que você chega lá. Eu não vou comentar o resto da carta porque está muito comprida, mas ó, essa carta está espetacular, gente. Tem que botar lá. Né? Bom, eu acho que por hoje nós vamos ter que ir parando por aqui mesmo. Eu só vou comentar mais uma aqui. Carta do Alexandre Carpes. Professor, tenho grande dificuldade em controlar minha raiva contra a degradação moral reinando no Brasil. Sinto que essa atitude me deixa mais burro. Mas, por outro lado, se não sinto raiva e não ataco fisicamente faz tempo, ou contra-ataco as pessoas do mal, parece que perco a força, fico ingênuo e manipulável. É possível achar um meio termo? Bom, Alexandre, não se trata propriamente de um meio termo. Né? Trata-se de você aumentar a eficácia desse ataque, elevando o nível dele. Você trocar a mera troca de porradas pelo bombardeio aéreo. Ou seja, você não entre jamais na briga só para disputar. Você tem que entrar para vencer. Se você não conseguir convencer o sujeito, você tem que pelo menos humilhá-lo. Para muitas pessoas, a humilhação é a única maneira de despertar a consciência. Quando o sujeito é, vamos dizer, burro, orgulhoso, tacanho, você tem a obrigação de humilhá-lo para mostrar que ele não é tudo isso que ele pensa, tá certo? E garanto para vocês, tem muita pessoa que, inclusive alunos, que vieram botando banca para cima de mim, eu os humilhei, eles na hora ficaram loucos da vida comigo e passado alguns anos, eles vieram me agradecer por ter feito isso. E vai acontecer a mesma coisa com você. Agora, você tem que estar seguro de que você não está fazendo isso por motivo egoísta. De que você não está realmente com ódio, com raiva daquela pessoa. Que você está fazendo isso para ajudá-lo, para tornar consciente. E se não conseguir ajudar ele, pelo menos você vai ajudar quem está ouvindo. Porque se você vai bater no sujeito com raiva, você bate e ao mesmo tempo sente culpa. Né? Agora, se você está batendo por um motivo técnico, sério, responsável, então aí, meu filho, você bate para valer. Tá certo? Porque você não está dividido. Então, não é o problema de você não entrar nessas brigas. Não entre dividido. Ou você faz, se segura que está fazendo por uma boa intenção, ou não faz. Se tem o mais mínimo sinal de dúvida dentro de você, deixa para depois. Fala, hoje eu vou apanhar e ficar quieto. Isso é normal na vida. Querer ganhar todas as discussões é a maior perda de tempo possível. Né? E, ademais, discutir com quem? Também tem aquilo que eu escrevi outro dia mesmo. Falei, tem certas ideias que não dá para você discutir, porque elas estão tão alienadas da realidade que você não consegue encontrar nelas um significado discutível. Eu fiz análise do dia de um artigo na sentença do presidente da República, que ele disse: ah, que bom que agora, né, a nossa democracia está tão aperfeiçoada que agora só tem candidato de esquerda a presidente da República. Ele disse: bom, peraí, o que, que ele quis dizer com isso? Que ter candidato a um partido só é o supra-sumo da democracia? É exatamente o contrário, não é possível. Né? Então, você exprime a frase, exprime, exprime, exprime. Você vê que só o que ela exprime realmente, né, é um estado de espírito absurdo. Então, uma frase assim não é para ser contestada nem discutida, ela pode ser analisada. Claro, a análise fica muito mais cruel do que uma contestação. Porque vale, assim, por... Né? É como uma vez meu amigo Ronald Fred César Miller estava discutindo com um sujeito, né? E disse: olha, fulano, você é um esquizofrênico, isso não é um insulto, é um diagnóstico. E é isso dito por um profissional da área, porque pesa um pouco, tá entendendo? E se você puder chegar a isso, fazer um diagnóstico de esquizofrenia, tá certo? Então você faça. É muito mais cruel do que você simplesmente contestar a ideia dele ou xingá-lo. Não é isso? E não xingue jamais. Quando você dizer que um sujeito, por exemplo, é filho da puta, você está obrigado a mostrar a foto da mãe dele no bordel. Ou coisa parecida. Tá certo? Então, é isso. Até a semana que vem. Muito obrigado.